Fala pessoal, tudo bem? Este é o The Interception, é o podcast do The Concussion, é o último podcast da temporada. O Super Bowl é agora no domingo e por isso mesmo a gente tem um podcast muito especial, um pouquinho mais longo, mas muito especial. Eu tô aqui com um convidado muito especial, eu tô com dois escritores do The Concussion e a gente vai apresentar eles três para você daqui a pouquinho. Fique conosco até o fim. Bom, vou começar então, Rafael e Guilherme, me desculpem, mas eu vou ter que passar a visita na frente, né? Pra mim é uma honra estar recebendo essa pessoa aqui, eu acho que eu tô ficando famoso, né? Porque eu já entrevistei o Adler, e agora outra pessoa que trabalha com comunicação, com futebol americano na televisão. Eu fiz o convite, ele aceitou, fiquei muito feliz. Ele é formado, ele é meu colega de Universidade de São Paulo, inclusive, só que ele já é formado. Formado quando mesmo? 91, né? É isso? É isso aí, faz tempo. Fiz a lição de casa, eu estava nascendo, ele já era jornalista. Então, queria agradecer a sua presença, Mancha. Paulo Mancha está aqui com a gente, vai fazer todo o podcast aqui conosco, tem entrevista dele no The Concussion também. Queria realmente agradecer do fundo do coração, acho que o público gosta muito de você e vai gostar muito de ouvir o programa, Mancha. Ah, eu é que agradeço, eu sou assim... super humilde, assim, normal, de boa, então eu atendo todo mundo quando dá, quando tem tempo, então pra mim é um prazer estar falando com o pessoal do The Concussion, espero não falar muita besteira, não, porque eu sei que o pessoal manja muito, então a gente tem que estar sempre ligado aqui pra falar tudo muito certinho. Não, que isso, a gente... Eu tô tentando fazer uma imagem mais humilde do site também, vamos dizer assim, vamos ter essa impressão. E junto aqui de mim e do Mancha, também tem lá do Rio de Janeiro, com seu sotaque maravilhoso, eu peço desculpa aos paulistanos de novo, né? Eu sou paulistano. Guilherme Beltrão, aonde você está? Boa noite, eu me encontro neste momento na minha residência no Grajaú, zona norte do Rio de Janeiro. Norte. E toda vez que eu falar com o sotaque carioca, o Antônio vai ter um ataque cardíaco, porque ele é meio contra o meu sotaque, né? Mas fazer o quê? Não, eu não sou contra o seu sotaque, não tem problema não. E além de um paulistano aí, o Paulo Mancha, o carioca, eu tenho também um companheiro aqui no interior de São Paulo, que é o Rafael Marques Guimarães, o editor do nosso podcast. Tudo bem, Rafael? Tudo ótimo, exceto pelo calor, como sempre. O interior não tem como. Eu saí de São Paulo segunda-feira de manhã, tava uma garoa, assim, maravilhosa, um friozinho. Eu vi as pessoas de blusa, assim, meu Deus, que saudade disso. Agora eu tô no calor, sem poder abrir a janela, pra dar acústica, né? Mas você ainda mora próximo da cidade de São Paulo, e eu moro praticamente no Mato Grosso, né? O Anthony tá em Helberão, é isso? Helberão, Black Creek. Helberão, 30 e tantos graus agora, pra variar, né? Mas enfim, tem que fazer faculdade, vamos ficar aqui enquanto isso. Gente, eu já falei algumas besteiras aí, vamos começar então com o futebol americano de verdade. Vamos abrir com a trajetória das equipes até aqui. Eu acho que Ravens e 49ers eram um Super Bowl que seria maravilhoso pra mídia. Como mídia, vamos dizer assim, não sei se a gente pode considerar assim, mas pra gente é muito bom ter a história dos irmãos Harbaugh pra comentar no site, pra escrever no site, só que poucas pessoas esperavam. Ao longo dos playoffs, a maioria das pessoas falou assim, o Super Bowl vai ser 49ers e Patriots, etc e tal. Ninguém acreditava no Ravens, até pelo final da temporada que o Baltimore apresentou, sobretudo depois da lesão do Ray Lewis e do Londarius Webb. Vamos começar então falando sobre a trajetória das equipes. Rafael, conta pra mim, você como torcedor do Steelers, você acreditava no Ravens? O que você tem a dizer sobre isso? Ah, eu tô realmente emputecido, mas é uma situação que a gente tem que lidar de vez em quando. É o segundo Super Bowl que eles chegam só, eles são uma criança ainda, né? Então eu não tô tão preocupado assim, também eu tô apostando no 49ers, mas sinceramente... Me surpreendeu, não era uma coisa que eu esperava, ainda mais porque pela temporada deles eu achei que eles tinham decaído em relação ao ano passado, mas chegaram lá, me enganaram. Eu postei na página do The Concussion dizendo que esse Super Bowl é terrível pra torcida do Steelers, né? Por um lado, um time pode igualar o número de 6 Super Bowls conquistados, e do outro você vê o rival da divisão, que hoje em dia é o maior rival do Steelers, o Ravens, ganhar um Super Bowl, né? Então pro torcedor do Steelers não tá muito bacana. Bom, dito isso, rapidinho, vamos fazer um... como se fosse um jogo aqui. Vou perguntar pra vocês, eu vou falar por último, mas vou perguntar pra vocês, começando pelo Guilherme, depois o Rafael e o Mancha, pra deixar a audiência curiosa, né? Primeiro, Guilherme, qual que é o melhor momento, assim, quando eu falo Super Bowl pra vocês? E o ouvinte pode pensar também enquanto isso. Quando eu falo Super Bowl pra vocês, o que vem na sua cabeça, o Guilherme? Qual que é o momento mais marcante? Bom, quando você pergunta de Super Bowl pra mim, eu penso logo na organização dos americanos em fazer um evento. Toda vez que eles... Todo Super Bowl, acho que desde o primeiro, eles dão uma aula de como organizar um evento, como chamar a atenção de um público, como atrair a atenção do mundo inteiro, e nesse Super Bowl vai ser diferente, né? Você vê aquela fanzone que o próprio Mancha teve a oportunidade de presenciar em loco ano passado. Ele sabe muito melhor que a gente como é o ambiente da cidade inteira, que da sede do jogo fica envolvida com o ambiente. Você vê as pessoas andando já com a cabeça no jogo e tal. Então é muito além de um simples jogo. É, justamente, acho que é bem, bem importante você salientar isso. Você não respondeu a minha pergunta, era pra você escolher um Super Bowl e falar qual o momento que vem na sua cabeça. Mas tudo bem, não tem problema, você deu uma enriquecida, acho que falou até a mais, ficou bacana. Rafael, exceto o Super Bowl 43 e o 45, que momento aí que vem na sua cabeça quando eu falo Super Bowl pra você? Ou não, ou pode responder o 43 e 45, vai, vamos limitar. Bom, pra mim, né, você ia me complicar, porque pra mim o momento que me marcou no futebol americano foi justamente o Super Bowl 43, né? Aquele passe do Big Ben pro Santonio Holmes no final do jogo, salvando o título. Foi o primeiro Super Bowl que eu assisti ao vivo e pra mim foi muito marcante. Foi ali que eu escolhi o time que eu ia torcer, escolhi meus ídolos. Então, aquele momento pra mim é... Quando eu penso em futebol americano, eu lembro daquele passe. Aquele drive inteiro, agora você mencionou isso, o Super Bowl 43 é um Super Bowl que eu não tenho muita recordação, porque eu assisti com um amigo que torce pro Steelers, eu tava em São Paulo, hein, em 2009, foi, né? Foi 2009, eu tava em São Paulo, eu tava fazendo cursinho, ou foi antes da Pulvest sair, sei lá, um negócio assim. Mas eu tava em São Paulo ainda, não tinha vindo pra Ribeirão, e eu tava assistindo na casa do meu melhor amigo que torce pro Steelers. E a gente teve a brilhante ideia de fazer uma Super Bowl Party, tipo, nós dois, tá ligado? Aí a gente... Ficou bem estranho eu falar isso, né? Mas tudo bem. Aí a gente comprou chicken wings, sei lá o que era, e um barril de 5 litros de Heineken, pra nós dois. Eu acho que aquele barril de 5 litros de Heineken é bastante overrated. Eu não tô falando isso porque agora a gente é patrocinado pelo Budweiser, é real isso. Porque ele sai mais caro que se você comprar 5 litros de vidro, de garrafa de vidro, e não é tão bacana assim. Bom, enfim, eu comi aquelas chicken wings com aquele molho estranho, então não caiu muito bem. E se você soma a cerveja, também não caiu muito bem. Eu lembro que eu vi o touchdown do Fitzgerald, aquele pra virar o jogo no último quarto, eu lembro que eu tava deitado no chão, assim, tá ligado? No chão da sala, assim, eu falei, nossa, os caras viraram, meu. E, tipo, meu amigo com uma cara, assim, de fantasma, tipo, alguém morreu. Aí, tipo, eu apostei, acho que 50 conto com ele. Falei assim, não, esses três não vai virar nem ferrando. Ah, tá bêbado, né? E aí, tipo, passe após passe, o Big Ben chegando. Cara, quando teve o passe do Santonio Holmes, eu fiquei olhando, assim, eu falei, cara, que parada de destino, assim. Porque o posicionamento do pé dele, aquele pé de bailarina, assim, o pitou, né? Perfeito, exatamente no canto da end zone. E o mais surpreende é que tem três defensores do Cardinals em volta. Não é um, tá? Eram três. Então, foi uma parada assim de destino, né? Bom, falamos sobre o Super Bowl 43, já falei demais. Mancha, você que já deve ter assistido um pouco mais de jogo que a gente, acho que se bobear a gente somado, né? Porque vamos dizer que você é mais experiente, né? Vamos parecer educado. Qual foi o primeiro Super Bowl que você assistiu, você lembra? Ah, eu lembro naquela época da TV Bandeirantes ainda, que o Luciano Duvalli narrava, mas naquela época eu não gostava ainda de futebol americano, eu assistia assim, por curiosidade, né? Eu comecei a gostar mesmo de futebol americano e acompanhar lá pra 96, 97, e o primeiro Super Bowl que eu assisti realmente prestando atenção ali, já gostando do esporte, foi aquele entre Denver Broncos e Atlanta Falcons na temporada de 98, né? O jogo disputado no comecinho de 99, temporada de 98, foi quando eu decidi torcer pelos Jets, porque os Jets foram campeões de conferência naquele ano. Aliás, não foram campeões de conferência, foram vice-campeões de conferência, perderam pro Broncos, né, na final de conferência. Broncos foi pro Super Bowl e ganhou do Atlanta Falcons. Naquele ano eu decidi torcer pelo Jets, ainda que eu sempre tenha tido uma grande simpatia por dois outros times. Um é o Arizona Cardinals, que eu tenho amigos pessoais lá em Phoenix, já fui pra Phoenix três vezes, tudo. E outro é o Green Bay Packers, pela história do time, por tudo que ele representa pro futebol americano. Então o primeiro que assisti foi em 98. E é sobre os momentos especiais, olha, tem vários, né? A gente... assim, é raro achar um Super Bowl que não tenha tido uma jogada muito espetacular, muito legal. Eu me permito aqui citar dois momentos. Um de um Super Bowl que eu não vi, porque eu tinha um ano de idade, mas que a gente vê pelas histórias, né? Que é o Super Bowl 3, né, entre o New York Jets e o então Baltimore Colts, que foi aquele jogo do I Guarantee, né, do Joe Namath, né, o Baltimore Colts era franco favorito, os times que vinham da antiga NFL, que depois virou a NFC, eram absolutamente superiores aos da AFL, que depois virou AFC, e ninguém acreditava que um time oriundo da AFL pudesse ganhar, o Joe Namath garantiu que ia ganhar. E a cena no final do jogo, ele saindo de campo com o dedo pra cima, dizendo, olha, icônico, eu falei, cara, né? Então esse é um momento que eu acho icônico, né, do futebol americano. E outro momento foi, eu acho que vocês não chegaram a ver esse Super Bowl ao vivo, mas vocês já devem ter visto essa jogada, que foi no Super Bowl da temporada de 99, disputado no comecinho de 2000, entre St. Louis Rams e Tennessee Titans. A última jogada da partida, o Rams ganhando ali de 23-16, o Titans faz uma jogada espetacular e o Kevin Dyson chega para entrar na endzone e leva um tackle do Mike Jones na linha de uma jarda. E fica a uma jarda de empatar o jogo e o Rams acaba ganhando na última jogada ali um tackle maravilhoso do Mike Jones em cima do Kevin Dyson. Aquilo ficou muito marcado em mim, né? A questão da dramaticidade de você, de quem vai ganhar, tá muito, o Super Bowl tem vários Super Bowls que ficam assim nessa coisa de no último segundo você não sabe quem vai ganhar ainda. Vocês citaram o caso do Santonio Holmes naquele Steelers e Cardinals, teve os field goals do Vinatieri pelo Patriots. Então isso é que é legal no Super Bowl, até o último segundo você não sabe quem é que vai ganhar na maioria das vezes. O Manch, ele falou aí, falou tudo, né, falou no em um minuto e meio, dois, falou tudo, inclusive falou várias coisas que a gente já escreveu no site, no índice de texto do Super Bowl, tem um monte de coisa que ele falou. Esse Super Bowl da temporada 99, disputado em 2000, é o 34, né, entre Rams e Titans, que eu não vi ao vivo. Eu comecei a ver, assim, de vez em quando, né, NFL, desse mesmo jeito que o Mancha falou da Bandeirantes, eu comecei a ver na ESPN no início da década de 2000, eu tinha lá meus 10, 11 anos, eu acho, se eu não me engano. Primeiro Super Bowl que eu tenho imagem nítida foi o 38, Patriots e Panthers, que foi um jogo com bastante pontos. E foi bom que eu tenha assistido, porque geralmente quando você começa a assistir o jogo, quanto mais pontos, mais legal, né? Tanto é que o americano, ele não gosta do futebol, do nosso futebol, porque ele é um jogo com poucos pontos, né? O bacana mesmo é o entretenimento, são pontos. Hoje em dia, ironicamente, eu prefiro defesas, né? Na toa que eu torço pro Bears. Bom, se eu for pensar um Super Bowl, que bom... Tem a parte boa e tem a parte ruim. A parte ruim é o Joe Robb Stadium, em Miami, chovendo, e o Rex Grossman soltando a bola na chuva. Eu acho que essa é uma parte, assim, se eu fecho o olho eu consigo, assim, ver ainda. Você lembra bem do Calvin Hayden, né? É. E a parte boa é no início do jogo, né? Que foi aquele retorno do Devin Hester. Devin Hester, naquela temporada, ele fazia jus ao salário que ele recebe hoje, naquela temporada. Ele era calor, ele avassalou, não sei se a palavra existe, a NFL completamente. E primeira jogada do Super Bowl, todo mundo tirando flash, tirando foto com aquele flash, por ser kickoff, que é uma cena muito bonita, inclusive, do Super Bowl. E o cara retorna pra touchdown, foi uma coisa assim que, nossa senhora, eu nunca tinha chorado com esporte até aquele momento. Enfim, mas, diga-se de passagem, o Bears não ganhou aquele jogo, infelizmente. Houve outros Super Bowls, eu acho que a narração do Everaldo Marques e do Paulo Antônio, os comentários do Antunes, estão trazendo pro imaginário brasileiro momentos também inesquecíveis. Eu acho que não poderia haver palavras mais felizes do que um retorno para a história quando o Peyton Manning foi interceptado. Eu lembro que eu ia fazer matrícula na minha faculdade, eu tinha passado no vestibular, ia fazer matrícula na USP no dia seguinte, e eu ia ter que sair de São Paulo, sei lá, acho que 7 horas da manhã para vir para Ribeirão, são 4 horas de viagem, então eu tinha que sair cedo, né? E eu lembro que minha mãe ficou putíssima que eu tava assistindo o jogo até altas horas da madrugada. Eu lembro até o que eu comi, foi uma pizza marguerita e eu bebi suquita, se eu não me engano. Então, o Super Bowl, ele faz parte da nossa vida. Eu lembro que depois da interceptação eu tava torcendo contra o Colts, né? Porque o mundo era Saints naquele ano, por toda a história do Katrina, etc e tal. E aí eu desliguei a TV e fui dormir, tipo, feliz pelo Saints. Não vi mais nada. Aí teve o 45, que esse meu amigo torce pro Steelers assistir junto com ele, que foi o primeiro jogo que eu apostei. Apostei dinheiro, enfim, uma coisa que eu gosto. Tem pessoas que não acham bonito, mas eu acho legal. Então eu me lembro dele também, e eu fiz uma Super Bowl party de verdade. Tipo, a gente comeu hot dog, hambúrguer, batata smile, nuggets, batata frita. A gente consumiu, acho que, 3 vidros de Heinz, de ketchup, em 3 pessoas. Nossa senhora, acho que eu entrei em coma alimentar naquele jogo. Eu lembro que no último quarto eu tava deitado no sofá, assim, meu Deus, eu vou morrer. E o ano passado, o 46, que eu cheguei atrasado no jogo, porque eu fui no aniversário da filha do meu chefe. E aí eu cheguei no depois do safety, se eu não me engano, do Tom Brady. Eu falei, não, aquele jogo já era, o Giants vai ganhar de novo, o filme tá reprisando. Eu assisti o jogo, eu tava em ESPN, eu assisti o jogo por aqueles links horríveis de first row da vida. Então, essa acho que é uma breve história aí de Super Bowl que eu tenho. É um jogo sensacional, é o que faz valer a pena todo ano de trabalho aqui, a gente no The Concussion, o Mancha na ESPN e no Snap. Eu acho que tudo vale a pena nesse jogo. Por mais que o jogo não seja tão disputado, existem diversos exemplos de Super Bowls que foram uma sacolada. Tem o do Chargers, né, Guilherme? Sabia que ia ter essa piada, eu tava esperando já. O 29... Não foi só... Peraí. Não foi só... Eu quero fazer uma pergunta. Fala. Pois não. Quem o time que torce aqui já ganhou um Super Bowl, levanta a mão. Eu tô levantando a mão aqui, ó. Eu também tô levantando. Eu tô com a minha mão abaixada, eu não gostei da piada. Anthony, Rafael, Guilherme, eu queria pedir licença pra vocês pra contar um fato curioso aqui, que acho que... Vontade. Pouca gente sabe. Você acha que ouvinte que ouvi minha voz? Já ouvi sempre, por favor. É porque você citou o Super Bowl entre o Indianapolis Colts e o New Orleans Saints. E naquele ano, comecinho de 2010, eu tava no Band Sports na época, e eu fui pra Miami pra cobrir esse Super Bowl, pelo menos a semana do Super Bowl ali, né? Não foi o Band Sports que me mandou, fui por conta própria, porque o Band Sports nunca tinha dinheiro pra nada, mas eu acabei indo por conta própria ali, paguei viagem, paguei hotel, tudo, e fiz a cobertura, fui no Media Day. E o Media Day, que aconteceu, foi ontem aqui, né, no caso desse Super Bowl que a gente tá vivendo essa semana, o Media Day, ele é muito interessante, você tem uma hora para cada time, então tem um cronômetro ali que começa nos 59 minutos e vai descendo, e você tem uma hora para entrevistar os jogadores. Acontece que é muito repórter. Hoje, nesse ano, são 4.500 repórteres. Naquele ano, acho que eram 3.000 e pouco. Então é muita gente e você fica perdido ali. Eu tava com câmera e fica aquela correria de você pegar o jogador aqui, pegar ali, aí você vai falar com ele, você tá com câmera, tem outra equipe com câmera também, você não consegue entrevistar. E eu tava ali como barata tonta. E num determinado momento, tava acabando de entrevistar o... Se não me engano, era o... Agora me falha a memória. O jogador de defesa que saiu, que foi pro Browns, que foi punido aí pelo Bounty. Lembrei, é o Fujita, eu acho. Scott Fujita. Tava acabando de entrevistar o Scott Fujita e eu queria pegar um outro jogador ali, não lembro qual agora. Eu virei com tudo assim pra sair correndo. E no que eu virei, eu dei um pisão no pé do Lance Moore. Mas um pisão daqueles, sabe, aquele intenso, assim. E eu peso nada menos que 116 quilos, né? E naquele momento o Lance Moore fez uma cara de dor, e depois de raiva, e depois de ódio. Me olhou assim como quem tá pensando, maldito mexicano, o que você tá fazendo aqui? Né? E virou e saiu mancando. E eu fiquei ali, eu gelei naquele momento, e eu fiquei o resto daqueles 20 minutos que faltava ali, olhando pro Lance Moore, pra onde ele ia, ele tava mancando o tempo todo. E eu falei, não acredito, eu machuquei o cara na véspera do Super Bowl. E eu fiquei ali os dias seguintes, todos olhando o Injury Report pra ver se aparecia o Lance Moore. Imagina se aparece fit, probable, ele ia ter certeza que foi ele, né? Exato, e aí, infelizmente, o meu pisão não gerou nada mais grave, ele jogou lá na partida e ganharam. Mas eu confesso que eu fiquei realmente preocupado naquele dia ali e nos dias seguintes. Bom, meu sonho, vamos dizer assim, eu guardar as devidas proporções, eu cobri o Super Bowl brasileiro, né? Vamos dizer assim, que foi a final do torneio Touchdown. Tipo, deve ter ouvinte dando risada agora, tipo, que esse ridículo tá falando isso. Mas essa experiência de cobrir um evento em loco, o Mancha jornalista, ele deve saber isso 300 milhões de vezes mais que eu, É muito bacana, porque você tem que caçar a notícia. Você não tá no seu computador, no ar-condicionado, no escritório, tererê, você igual a NFL.com. Ou lendo o media kit da NFL, que a NFL passa pra gente. Você tem que correr atrás do negócio mesmo e você faz a notícia, né? Então acho que nesse caso, essa história que o Mancha contou foi muito bacana. Eu não sei se a gente conseguiria uma credencial pro Super Bowl um dia, né? Vai saber daqui a alguns anos, com a NFL abrindo os olhos um pouco mais pro Brasil. Acho que a tendência é justamente essa. Quem sabe aí a gente não consegue. A gente conseguiu já se cadastrar no NFL Media, né? Que passa release, media kit, aliás, media guide, né? Oh, guide, tô louco. Media guide, etc e tal. E já, assim, mudou da água pro vinho a nossa cobertura, né? Tava comentando ainda com os meninos mais cedo. Bom, pois bem, falamos aí sobre algumas dessas histórias, mas a grande história do Super Bowl 47 não é nem o Ray Lewis, a gente já fala do Ray Lewis. É com toda a certeza do mundo, uma coisa que a mídia americana tá tendo, soltando rojões, tendo orgasmos, que são dois irmãos chegando numa final de um campeonato esportivo americano. Isso nunca aconteceu, nem na NBA, nem na NHL, se é que a NHL ainda existe, né? Nem na Major League Baseball e nem na NFL. Aliás, o primeiro jogo de pós-temporada da história com dois técnicos se enfrentando é o Super Bowl 47, né? O Jim Harbaugh, que é o técnico do 49ers, ele foi quarterback durante muitos anos. O Mancho deve se lembrar mais dele, se eu não me engano. Não, acho que ele já estava meio que reserva no final, ali, quando o Mancho começou a acompanhar. Mas ele foi escolhido ali pelo Chicago Bears no final da década de 80 para substituir o Jim McMahon, não deu tanto certo. E o auge da carreira dele foi com o Indianapolis Colts. Ele ficou literalmente um Hail Mary de chegar ao Super Bowl, Super Bowl 30, no caso, em 1995. Acabou perdendo para o Pittsburgh Steelers fora de casa na final da AFC. O John Harbaugh nunca foi jogador na NFL, só que ele teve uma carreira muito bonita, vamos dizer assim, como técnico. Durante muitos e muitos anos ele foi técnico do Special Teams do Philadelphia Eagles, depois teve a chance aí de ir para o Baltimore Ravens como head coach. Vou fazer uma pergunta para vocês aí, vocês perguntam, vocês respondem na ordem que vocês quiserem. Seria bacana se os três respondessem. Quem vocês preferem, o Jim ou o John? Eu sou mais fã do Jim. Porque o John trouxe pro Ravens. Primeiro porque o John é o técnico do Ravens. Mas eu acho que o Jim, eu acho ele mais corajoso nas decisões dele do que o John. Tudo que ele fez, tudo que ele mudou, mesmo sabendo que podia ser criticado, ele podia muito bem ter mantido o Alex Smith durante a temporada, feito uma coisa assim, olha só, ele tava mesmo indo bem, vamos voltar com ele. Não, ele falou assim, não, eu tô sentindo que é melhor a gente botar esse moleque como titular, vai dar certo, e tanto deu certo que hoje em dia ele é odiado pelos torcedores do Green Bay, né? Então, o que eu ia dizer é justamente isso. A gente colocou a entrevista do Jim Harbaugh do Media Day no ar hoje, e foi perguntado pra ele, olha, você em nenhum momento, você pensou duas vezes, falou assim, melhor voltar com o Alex Smith? Ele falou que não, que ele tinha dois quarterbacks muito bons, ele tinha um quarterback ótimo e um quarterback pegando fogo. E ele escolheu o que foi melhor pro time. E a tônica de toda a entrevista dele é justamente essa. Ele parece ser um treinador que tem um elenco muito na mão dele. Tem um elenco muito coeso, muito unido. Ele menciona isso, que o time é muito unido, muito focado em diversos momentos. Isso eu acho que é muito bacana por parte do Jim Harbaugh. Eu já vou responder. Mancha, você que é uma pessoa mais culta que nós, futebol americano. Que é isso, de jeito nenhum. O que você pode comentar aí sobre isso pra gente? Não, eu acho assim, eu divido essa resposta em dois quesitos, né? Na questão técnica em si, eu não consigo realmente dizer qual dos dois é melhor. Eu acho que os dois são muito ousados. Assim, primeira coisa, os dois são muito assertivos, né? Mas não são ditadores, né? Você vê que, apesar de eles serem fortes, de eles terem opinião, tudo, os jogadores adoram eles, porque eles tratam o jogador como adulto, não tratam como criança. Eles dão responsabilidade, né? Dão liberdade e exigem responsabilidade. E aí, se o cara não cumpre, aí são outros que são mandados embora, como o Brandon Jacobs foi mandado embora do 49ers. Agora, eles não ficam enchendo o saco do jogador, eles não são chatos como um Tom Coughlin, né? E eu acho que os dois são muito ousados quando precisa ser. O Jim Harbaugh, pela troca do Alex Smith pelo Colin Kaepernick, e o John Harbaugh trocando o coordenador, o Ken Cameron, no meio da temporada, que inclusive era amigo dele. Então isso eu chamo de assertividade, é você fazer o que tem que ser feito, doa quem doer, né, por um bem maior. Então os dois, nesse quesito técnico, acho que estão empatados. eu agora, num quesito pessoal, né, saindo um pouco da parte técnica, eu gosto um pouco mais do John Harbaugh, que eu acho que ele tem um humor mais interessante, assim, do que o Jim. Essa semana aconteceu uma coisa que eu juro que eu dava muita risada quando eu ouvi no carro a gravação disso. Os pais deles, né, dos dois, estavam dando uma entrevista numa rádio, a rádio abriu para perguntas dos ouvintes. O pessoal começou a ligar lá e se identificar. Ah, eu sou Steve aqui de Nova York, queria saber de vocês, não sei o quê. Ah, eu sou fulano de tal aqui de San Diego, queria saber não sei o quê de vocês. E aí, de repente, uma pessoa liga pra lá e se identifica. Ah, meu nome é John, eu sou aqui de Baltimore. Eu queria saber de vocês se é verdade que vocês sempre gostaram muito mais do Jim do que do John. E aí ficou um silêncio constrangedor, porque essa é uma pergunta que você não faz para os pais, né? Vocês gostam mais de um filho do que do outro. Com silêncio, de repente o pai, o Jack Harbaugh, fala assim: ô John, é você? Era o próprio John Harbaugh no telefone. Eu tinha visto isso, genial. Fazendo uma pegadinha para os pais, perguntando se vocês gostavam mais do Jim do que dele, né? Então, o humor dele é um negócio sensacional. O cara teve a manha de ligar pro programa de rádio pra fazer uma brincadeira com os pais, né? Isso eu acho que passa uma simpatia maior do John do que do Jim. É, o Jim Harbaugh, pelo menos pra mim, eu tenho a impressão que ele é mais carrancudo, assim, né? E ele é mais... Eu acho que talvez ele seja mais estourado. Inclusive, a personalidade dele como quarterback era justamente essa. Ele era mais, vamos dizer assim, porra louca. Né, se você assiste alguns lances da carreira dele, você percebe que ele era bem porra louco. Eu tive a oportunidade de dar uma olhada. No domingo anterior, né, a final de conferência, quando aquele challenge não foi dado para São Francisco, ele isolando o headset no chão, puto, eu falei, ele vai partir para cima do juiz, cara, ele vai tomar tipo $1 milhão de multa da NFL, né? Ele é muito estourado, né? Eu acho que nesse ponto talvez o John Harbaugh, ele seja mais descolado, vamos dizer assim, partindo disso que o Mancha falou. Bom, já falamos bastante sobre os técnicos, a gente vai falar muito sobre os técnicos ainda, já postamos texto, etc e tal, não vamos grudar nisso. Eu tenho uma pergunta um pouco diferente para fazer. No último Pro Bowl, e a gente não cobriu o Pro Bowl, porque eu ignoro completamente o Pro Bowl e tem que ser completamente ignorado. Mancha, você já narrou o Pro Bowl? Já comentou o Pro Bowl? Agora eu não lembro. Se o Bans pode... já comentei Pro Bowl, acho que umas 4 vezes no Band Sports. Nossa senhora. E é um jogo muito difícil de fazer, porque é chato. Primeiro que você não tem estatística dos times, então não tem nenhuma tendência pra você comentar. Segundo que pra preparar a planilha, eu faço sempre uma planilha com 53 jogadores de cada time, né? No Pro Bowl isso dá um trabalho do cão, porque você tem que abrir cada jogador em cada time, não é abrir um site só do time, pegar os dados e tudo, né? E o jogo em si, vocês sabem o que que é, né? Uma brincadeira, um solteiro contra casados, acaba... sendo chato, no fim das contas, ficava lá o Ivan Zimmerman lendo e-mail das pessoas e contando piada e a gente falando bobagem no ar, porque não tem muito o que falar do Pro Bowl. Desculpa eu fazer uma pequena digressão aqui, mas eu acho realmente que a NFL tinha que acabar com o Pro Bowl no do modo que ele é e criar uma coisa no estilo do Home Run Derby que tem na Major League Baseball, ou seja, fazer um evento em que você cria ali 6-7 categorias. E aí os jogadores daquela posição vão lá disputar aquilo. Então, quem faz o passe completo mais longo, quem faz o field goal mais longo, o punt mais coffin corner que puder, quem faz o melhor retorno, enfim, criar uma coisa assim. E daí vai dar um pouco de emoção. O jogo em si é horroroso, Pro Bowl, todo mundo sabe disso. Eu acho que de todas as ligas norte-americanas, de longe, disparadíssimo, o Pro Bowl é o mais chato e que menos importa. Porque, por exemplo, na Major League Baseball, a home field advantage, ela é determinada pela liga, né? Pela liga que vence o All-Star Game da Major League Baseball. O Pro Bowl não, tipo, tá todo mundo nem aí, é um anticlímax, porque a gente acabou de ter dois jogos sensacionais no domingo retrasado, e aí a gente tem um anticlímax total, com os caras não tão nem aí. Eu lembro, o último jogador que eu vi que jogava de verdade no Pro Bowl morreu. Que era o Sean Taylor, tipo, ele dava tackle, tipo, assim, absurdo, no Pro Bowl, a galera ficava brava mesmo. Então é um jogo que foi feito pra ser assim. Pra vocês terem uma ideia, você não pode usar formação sem tight ends no Pro Bowl. E tem outras regras absurdas que são especiais pro Pro Bowl. tem que ser 4-3, não tem blitz. Não tem blitz. Tipo, um jogo sul-americano sem blitz. Acho que você coloca o James Harrison ali, ele fica olhando assim, meu, o que eu faço aqui? Entendeu? É um jogo bem chato mesmo. Acho que não tem solução em termos de jogo. Eu acho que essa ideia que o Mancha falou, esses skill drills, vamos dizer assim, aquilo que você joga no Madden, quando você começa o Superstar Mode, que você tem que fazer aqueles passar a bola no meio do aro, tá? Acho que talvez traria um pouco mais de audiência, de prestígio, porque sinceramente é lamentável. Perdi o fio da minha... lembrei o que eu ia falar. Nesse último Pro Bowl a gente teve uma sacolada da conferência forte, né, que eu acho que é a conferência forte, que é a NFC. A pergunta é a seguinte, vocês acham que pode separar NFC e AFC? Porque essa pergunta, ela é muito complexa, ela parece ser uma pergunta tola, uma pergunta boba, mas ela é muito complexa. Por exemplo, na NFC a gente tem os maiores mercados da NFL. A gente tem Chicago, a gente tem Nova York, a gente tem São Francisco. E a AFC, que, como o Mancha falou no início do programa, a sua gênese é a AFL, você tem alguns mercados alternativos menores. Por exemplo, São Francisco e Oakland, qual que é o maior mercado, mesmo estando vizinhas? É São Francisco. Você tem Baltimore, que é um mercado pequeno também. Você tem o Jets, que é menor em Nova York em relação ao Giants. Você tem o Jacksonville Jaguars, que é minúsculo. Você tem o Buffalo Bills, que também não representa tanta coisa assim, representa acho que Toronto ali, o noroeste do estado de Nova York. Dá pra falar se a AFC é mais fraca ou não que a NFC, ou Rafael, o que você acha? Eu acho que no momento a gente pode dizer que a NFC tá mais forte, mas eu acho que é uma coisa de rotatividade mesmo. Tem períodos em que a AFC é mais forte, outros a NFC é mais forte, e isso reflete no Super Bowl, né? Porque a gente tem as dinastias, né? A gente tem esse período em que tem muito mais time da AFC ganhando, ou muito mais time da NFC ganhando o último jogo da temporada. Eu acho que é uma coisa que vai revezando, e nesse momento que a gente se encontra, a NFC tá no ápice da diferença, no ápice da força em relação à AFC. Você falou, é muito, muito legal observar, porque, por exemplo, na década de 70, a gente tinha uma força maior da AFC. Eu acho que os francos favoritos todo ano eram ou Raiders ou Steelers, vamos dizer assim. A gente tinha aí o Vikings, a gente tinha o Cowboys, mas eu acho que a AFC foi uma conferência melhor dos 70. A partir de 83 até 97, só a NFC ganhou o Super Bowl. É uma coisa, assim, assustadora. Se vocês forem ver, é exatamente isso. De 83, o último Super Bowl da AFC foi o do Raiders, não lembro o número. Aí 84 começa 49ers. Aí 49ers, Bears, Giants, Redskins, 88, 49ers, Giants, Redskins, Cowboys. Você vai até 96 com a vitória do Packers, só com a NFC ganhando. Aí 97, o John Elway finalmente vence o Super Bowl. Eu acho que recentemente está bastante alternado. O que eu observo bastante é o seguinte: a NFC é mais competitiva, só que a AFC tem times mais polarizados, né? Ela tem times fortes. A gente tinha o Colts até o final da década passada e ressurgindo talvez agora. A gente tem o Steelers, que historicamente na década de 2000 jogou muito bem, e o Patriots, logicamente, a gente não podia deixar de falar. Guilherme Beltrão, você acha que é isso mesmo? Você acha que a AFC é polarizada? Ou você acha que é tudo igual? É só um critério geográfico, no final das contas? Vamos dizer não, assim. Quando você fala da AFC, eu concordo até com o que você falou antes, que é polarizado, porque você vê que na AFC tem mais... A quantidade de times ruins, assim, grosseiramente falando, é maior. Mas quando você pega os times bons, os times são mais fortes, né? Tem o Patriots, que na década passada foi um grande time, né? Venceu 3 Super Bowls. Você tem os Steelers, que sempre chega, sempre é um favorito. Esse ano foi para os playoffs por umas catástrofes, né? Tem o Colts, que tinha o Peyton Manning, agora tem o Andrew Luck, que pode realmente voltar ao caminho das vitórias. E na NFC você tem uns times fortes, mas, assim, eu não consigo ver uma disparidade muito grande dentro dessa conferência, sabe? Os times são equilibrados. Os times fortes são, sei lá, 5 times fortes, assim, e mais ou menos nivelados. Então eu acho que a NFC é mais equilibrada. Paulo, tem uma. Acho que você vai querer falar agora, mas antes, eu observei uma coisa ao lidar com o fórum e etc. E tem um participante do nosso fórum no Facebook, chama Ian, ele é de Recife. E ele falou um negócio que me deixou meio encucado. Ele fala que os playboys torcem pro time da AFC, o Colts, Patriots, etc. E o povão torce pra NFC. eu achei muito doido isso, eu comecei a reparar, eu acho que até tem um fundo de verdade isso, enfim, completamente louco isso, mas até tem um fundo de verdade. O que você ia falar, Paulo? Você ia falar, eu acho que eu ouvi sua voz, mas te cortei. Não, eu acho assim, essa questão entre NFC e AFC, o que a gente tá falando agora da polarização, eu acho que é muito a realidade atual dos últimos anos, mas isso é cíclico, né? Essas coisas mudam, e na verdade o que eu acho muito legal da NFL enquanto órgão gerenciador do esporte é que é o seguinte, você fez uma leitura muito boa, Anthony, da questão de que os maiores mercados estão na NFC, por uma questão da origem mesmo, que eles vieram da antiga NFL, E a maioria dos times da AFC veio da AFL, que foi uma liga que durou basicamente ali seis anos ali como liga independente. Então ela tem mercados menores mesmo. Mas a NFL como órgão gestor, o que ela faz? Ela tem uma espécie de sistema ali social-democrata ou quase socialista. Todo o rendimento que você tem dos contratos de televisão, os contratos de merchandising, ele é dividido proporcionalmente, mas vai uma boa parte. Se você vende ali 10 flâmulas do Dallas Cowboys, você pode ter certeza que o Green Bay Packers vai ganhar dinheiro em cima disso também. Uhum. E isso gera uma igualdade, né, pelo menos um equilíbrio de forças, que nenhuma outra liga, inclusive nos Estados Unidos, tem. Na Major League Baseball, na MLS, na NHL, você tem times riquíssimos e times paupérrimos. E na NFL não existe time pobre, né? Você pode ter alguns que são um pouquinho mais ricos, mas pobre não existe na NFL. Pior, você pode ter ali um Jacksonville Jaguars, mas que não é um time pobre, é um time que vem sendo mal administrado. Então, eu acho que isso gera uma situação de equilíbrio que faz, na verdade, essa questão de NFC e AFC não ser realmente um fator. Se você olhar bem, hoje em dia, você tem 25 vitórias em Super Bowl da NFC e 21 da AFC. Se houvesse realmente uma grande vantagem de uma sobre a outra, acho que esse número seria bem maior. Seria coisa de 30 contra, sei lá, 14, né? E não é, são só 4 Super Bowls de diferença. É exatamente. Ô Anthony, diga. Eu queria ressaltar aqui e falar pro Guilherme e pro Paulo do que a gente tava conversando hoje à tarde sobre como o Seahawks e o Colts, que se classificaram esse ano pra playoff e mandaram muito bem, né? Eles estão entre os times que estavam mais abaixo do salary cap. Eram times que realmente não gastaram o que podiam ter gastado com jogadores. Eu acho que o salary cap forte que a NFL tem, ser tão rigoroso. É uma coisa que, por exemplo, você não vê, isso que o Mancho falou, você não vê no baseball isso. Você tem o Yankees com uma folha salarial absurda e a gente vê isso no Moneyball, né? O filme que o Brad Pitt fez recentemente. E você vê o Oakland Athletics, por exemplo, de um mercado pequeno, que é o Oakland, que não tem uma folha salarial tão grande. E mesmo assim, acha maneiras aí de vencer. Pode continuar, o Rafael, te interrompi, mas manda bala. Não, sim, mas é justamente sobre isso que eu tava querendo dizer. Que os times, eles têm que se manter dentro desse limite para construir a própria equipe, e isso gera um equilíbrio. Então, o que faz a gente ter sempre as mesmas equipes lidando com esse tipo de coisa, a gente tá sempre com o Patriots lá, a gente tá sempre vendo o Green Bay competindo por alguma coisa, o Steelers, o Ravens, são equipes que aprenderam a lidar com isso muito bem, que sabem aonde investir, sabem, esse jogador aqui, ele faz só isso, não adianta a gente gastar tanto com ele. Então vamos, em vez de gastar 1 milhão com ele, vamos gastar 300 mil com 2 jogadores que façam o que ele faz. Então, os times foram aos poucos aprendendo, e por isso que eu acho que tem equipes que insistem no erro, como o Raiders e o Browns, que não conseguem aprender a lidar com essa situação e por isso ficam tanto tempo no marasmo. Eu acho que essa análise foi muito feliz das conferências. Aliás, parabéns, Rafael, por ter colocado isso na pauta. Mas já vamos atingindo aí quase 45 minutos de programa e a parada tem que rodar. Vamos falar o que os ouvintes querem, que é o Super Bowl 47. Estamos aqui para isso e é para isso que a gente vai falar. A gente tem 3 mini pautas, né? A primeira delas é a seguinte, eu quero saber do Mancha, se possível. Aliás, Mancha, depois a gente vai te alugar um pouco, perguntando curiosidades que eu tenho, tipo, como é fazer uma transmissão, como é chegar lá na cabine, etc e tal. Então, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mancha, como que você acha que a defesa do Ravens sem o Landarius Webb vai sair contra o ataque polivalente, vamos dizer assim, do 49ers? Você tem um quarterback que tá passando muito bem a bola, tem um rating acima de 100 e corre bastante. Você tem o Frank Gore que ainda dá um caldo. Quer dizer, como que o Ravens vai conseguir conter isso? Acho que o ataque do Kaepernick, comandado pelo Kaepernick, tá em vantagem em relação à defesa do Ravens? É, eu acho assim, é muito difícil a gente dizer. Esse é um Super Bowl muito equilibrado, é muito difícil fazer qualquer previsão para essa partida. É, o que eu posso dizer assim, a defesa do Ravens enfrentou um ataque que tem algumas semelhanças com o do 49ers, que é o do Washington Redskins, com o RG3, que também corre, joga no read option, e conseguiu segurar as corridas do RG3, né? É, inclusive eu acho até que essa é uma questão que o Colin Kaepernick tem que ficar muito ligado durante o jogo. Ele tem que aprender com o erro do RG3, que foi querer correr toda hora ali contra o Ravens e quebrou o joelho, né? Então o Kaepernick vai ter que saber fazer slide na hora certa, vai ter que saber sair pela lateral, simplesmente vai ter que saber lançar a bola pra fora no momento em que ele não tiver pra quem lançar e se sentir tentado a correr, porque essa defesa do Ravens é muito dura, é muito difícil. Você pode crer que nesse jogo, além de ter aí o Ray Lewis e Terrell Suggs num segundo nível da defesa, tentando parar as corridas do Kaepernick, vai estar ali ou o Bernard Pollard ou o Ed Reed, provavelmente o Bernard Pollard, como fazendo a função do spy, sempre de olho no Kaepernick para parar as corridas dele caso ele passe do primeiro e do segundo nível. E você sabe que o Bernard Pollard, principalmente, é um jogador bem intenso. É, então eu gostei do intenso. Pra mim ele é sujo, mas tudo bem. É, eu chamo de sujo o Ryan Clark do Steelers. Né? Até quero que é o Rafael que torce pro Steelers, né? É sim, isso, não? Sim, sou eu. Sim. O Ryan Clark, eu vou confessar pra você que eu acho que é o jogador mais sujo da liga. Eu não gosto do Ryan Clark, eu acho ele muito desleal. Mas enfim, voltando aqui pro Super Bowl. Eu acho assim, essa defesa do Ravens é muito poderosa e o Colin Kaepernick não vai poder fazer todas as maluquices que ele fez pra cima da defesa do Green Bay Packers. Quanto à secundária ali nos passes, Corey Graham e Kerry Williams são bons, mas vai ser um duelo aí que eu acho que pode ser vencido ali pelo Mike Crabtree e pelo Randy Moss, o falastrão Randy Moss, que essa semana inventou moda de dizer que é melhor que o Jerry Rice. Vamos ver se ele confirma isso no jogo, né? Foi um fanfarrão ao dizer isso, né, diga-se de passagem, porque é só você olhar o número dos dois, né, que enfim, aí o Jerry Rice depois ele deu uma entrevista com o anel do Super Bowl, quer dizer, amigo, né, você pode falar o que você quiser que você não tem isso ainda. Eu acho que essa análise é muito interessante e esses três jogadores que você mencionou, o Ray Lewis, o Terrell Suggs e o Bernard Pollard, se eu fosse quarterback, eu joguei de quarterback amador, mas se eu fosse quarterback profissional e visse esses três ali no box, rapaz, eu não corria mais nem na bala. Eu não correria. O Kaepernick vai ter que tomar muito cuidado mesmo, porque senão vai ser mais uma vítima do Patriot Killer, o Bernard Pollard. Guilherme, você que tá aí com seu sotaque, as pessoas vão achar que eu tô de sacanagem com você, porque você tá falando pouco hoje. A gente acha que ele tem sotaque, ele que deve estar achando que eu, Paulo Mancha, que tenho sotaque, né? Porque eu sou aqui de São Paulo, do bairro de Ipiranga, que na verdade faz fronteira com o bairro da Moca, é uma região de intensa imigração italiana. E eu tenho que segurar o meu sotaque, porque quando eu me libero, eu falo assim, mano, porque eu sou lá da Moca, entendeu? Tá ligado, meu? É engraçado que eu tô aqui em Ribeirão há 4 anos, e as pessoas, quando eu converso com uma pessoa nova, mulheres, elas percebem que o meu sotaque ainda é carregado um pouquinho, porta, eu não consigo falar porta sempre, é sempre porta, deixa eu pensar uma outra palavra com P. Bom, eu ainda falo o meu paulistanês, assim, o meu eu não falo tanto mais, mas enfim, acho que é uma coisa que eu não vou perder nunca, né? Bom, você aí, meu querido carioca, que faz faculdade, já tá tirando aí o time pra jogar futebol de areia depois da faculdade. Não, com certeza ele faz isso. Já falei no outro programa, tenho certeza. Se eu estudasse no Rio, eu faria isso. Guilherme, deixa eu te fazer uma pergunta. Agora eu vou inverter. Como que você acha que a defesa do 49ers pode parar o ataque do Ravens? O Flaco, ele tá on fire nesses playoffs aí, ele tá fazendo jus a todas as besteiras que a gente achava que era besteira, mas agora a gente começa a pensar um pouco, né? Que ele falou que ele é um QB de elite, que ele é o melhor QB da NFL. Você acha que o 49ers tem vantagem em cima do ataque do Ravens ou não? Eu acho que a defesa dos Ravens, ou melhor, a defesa dos 49ers, vai ter um desafio maior do que teve no jogo contra o, contra o Falcons. Por mais que os Falcons tenham um ataque aéreo muito, muito melhor do que o dos Ravens. Vou explicar. É, os Falcons têm o Michael Turner e o Jaquizz Rodgers de running backs. Porém, eles não foram muito acionados ou não correram muito bem no NFC Championship Game. O Ray Rice é diferente. Eu diria que ele é o melhor jogador do ataque dos Ravens, junto com o Joey Flacco. O Joey Flacco, ele surpreendeu bastante, mas eu coloco eles no mesmo patamar. O Joey Flacco e o Ray Rice como os pilares de sustentação desse ataque dos Ravens. E a defesa dos 49ers vai ter que enfrentar um time que não vai ter um ataque unidimensional. Ou seja, a defesa de São Francisco vai ter que se preocupar tanto contra o passe quanto o jogo corrido. E, principalmente no primeiro quarto dessa final da NFC, a defesa dos 49ers mostrou mais falhas na cobertura, principalmente em big plays. Quando eu estava vendo uma entrevista do Joe Flacco, que ele falando sobre o braço dele, que ele tem um braço muito forte, né? O repórter perguntou para ele se ele tivesse na goal line, se ele lançasse a bola, onde ela chegaria? Ele falou que conseguiria lançar 75 jardas, isso é muita coisa. Então, e além não é só lançar forte, né? Porque lançar a bola longe até o Jamarcus Russell consegue. Eu lembro que tinha um vídeo do Jamarcus Russell, a gente vai falar sobre o Jamarcus Russell nesse programa, inclusive, porque tem leitor perguntando. Tem um vídeo, se não me engano, ele fazendo um drill no Los Angeles Collision, que ele isola a bola do estádio, cara. Então, ele era um animal. No Madden 2008... Ele tinha aquela. Na época que tinha os escudinhos ainda de habilidades, ele tinha o canhão. Pra você ter uma ideia, né? Então, ele sempre teve um braço forte. Só que não adianta você ter um braço forte e você lançar a bola longe se você não tem precisão. O Joey Flacco não, ele é um jogador que tem que ter uma precisão muito boa nos lançamentos longos. E a defesa dos 49ers, ela se mostrou muito despreparada, assim, eu diria, para as jogadas longas. O Julio Jones fez a festa contra essa secundária dos Niners antes do intervalo. Então eu acho que se o Joey Flacco e os Ravens explorarem essas jogadas de profundidade, esses passes longos, eu acho que pode ser uma boa saída pro time de Baltimore. Eu acho que isso que você falou é um matchup bem interessante aí, esses passes longos que o Joe Flacco vai soltar, porque ele deve estar, vamos dizer assim, engatando a segunda marcha. Então, como ele vai estar confiante... Ele tá com a confiança em alta, né? Isso, então... provavelmente ele vai fazer isso mesmo, né? Pois é. Bom, posso só fazer um comentário aqui? Por favor. Eu acho assim, tem uma questão, essa batalha entre ataque do Ravens e defesa do 49ers, a questão é a seguinte: eu acho que o começo do jogo é muito importante que Ray Rice corra bem no primeiro quarto, no começo do jogo. Pra quê? Para que o Baltimore Ravens possa estabelecer o play action, possa fazer ali o play action de modo a que a defesa do 49ers esteja preocupada com o jogo de corrida e assim possa perder alguns segundinhos ali para dar tempo do Joe Flacco fazer aquele drop back e dar tempo dos seus recebedores chegarem lá no fundo para ele fazer a big play, né? Por outro lado, a chave para a defesa do 49ers é pressionar muito o Joe Flacco. Não dá tempo, apressar o Joe Flacco para não dar tempo dele poder lançar a bola muito em profundidade. Ele tem que fazer passes curtos. E aí vai ser importantíssimo o trabalho dos linebackers. O Aldon Smith, que sumiu nas últimas partidas, vai ter que voltar a ter aquele jogo que ele estava tendo no começo da temporada. O Patrick Willis vai ter que pressionar muito, porque as blitz não poderão ser feitas pela secundária. Não pode ser blitz de cornerback nem de safety. Vocês já falaram muito bem que eles estão com deficiência de cobertura. Então, aí que eles não podem mesmo ir lá partir pra cima do quarterback, eles vão ter que ficar lá atrás na cobertura. Quem vai ter que pressionar é linha defensiva, né? E os linebackers, os quatro ali vão ter que realmente passar pela linha ofensiva do Baltimore Ravens, vencer o Michael Orr e seus amiguinhos, pra não dar tempo ao Flacco de fazer passes longos, não dar tempo dos recebedores se deslocarem em profundidade. Eu acho assim, acho que eu concordo que o Fernandes apresentou problemas de cobertura no jogo de conferência, da final de conferência, mas eu discordo que isso vai ser um problema no Super Bowl e eu quero explicar o porquê. Eu acredito que os jogadores que trabalham na cobertura, os defensive backs do 49ers, são um grupo bom. Eles vieram trabalhando bem ao longo do ano, tanto é que os passes que foram recebidos aí foram os primeiros passes na temporada para mais de 40 jardas. Foi o primeiro jogo da temporada em que eles receberam tantos passes assim longos. Então, eu acho que foi um problema de planejamento da defesa e conhecendo o Ravens, sabendo que a principal forma de passe que o Ravens usa é esse passe longo, eu acho muito difícil que o trabalho feito pela defesa do 49ers não seja justamente voltado para isso. E eu acho que aí que pega o Flaco, eu acho que ele vai ter muito problema em fazer passe curto, porque não é uma coisa que ele se destaca. Ele é muito bom passando, sim, em distância, mas eu acredito que a bola dele, aquela bola em progressão, aquele ataque passando curto, ganhando só o necessário, com o Flaco, é como se fosse um quarterback um nível abaixo dele. Então eu acho que isso vai ser um problema para o ataque do Ravens conseguir chegar tão longe assim. Eu acho que o principal arma que o Ravens vai precisar nesse ataque vai ser a corrida mesmo. E a corrida vai precisar fazer big plays, senão a defesa do 49ers vai prevalecer. É, gostei da análise. Bom, vamos passar então para as perguntinhas dos leitores, para dar tempo da gente encher o saco do Mancha com as curiosidades que eu tenho, além da entrevista que a gente vai fazer. Seguinte, a gente não teve tantas perguntas assim dos leitores, mas eu gostei porque todas as perguntas que foram feitas foram muito boas. Então, queria mandar um abraço pro Gabriel Alcântara, pro Caio Bauer, deve ser parente do Jack Bauer, pro João Paulo Mondoni, pro Vinícius Iglesias, pro Guilherme... Não, Guilherme Beltrão é... não é. É você. Bom, vamos lá então, vamos pegar esse gancho. O Gabriel Alcântara, que deve torcer pro Niners, porque a foto de perfil dele é o logo do San Francisco, que eu não acho bonito, eu acho feio o logo do San Francisco. Ele pergunta o seguinte: será que o Kaepernick vai conseguir deixar a defesa do Ravens perdidas com as várias formações que o Niners usa com ele no comando? Rafael Guimarães, aproveita o embalo aí. Eu acredito que tem uma formação só que o Ravens deve estar muito preocupado nesse momento, que é a Pistol. A Pistol, todos os grandes comentaristas americanos estão falando da Pistol a semana inteira, porque ninguém ainda conseguiu a fórmula... comparar. Exato, exatamente. Ninguém achou a fórmula definitiva de parar a Pistol. Então eu acho que isso vai ser a jogada mais usada, essa option de corrida, né? Ou corre o Kaepernick, ou corre quem tiver dentro de campo, e com uma option no final ainda, que ele ainda pode passar... Então eu acho que vai ser muito complicado cobrir isso. Então é nisso que eles estão focando. Eles não estão tão preocupados com as outras formações que o 49ers usa, porque são formações que você enfrenta em qualquer outro time. Agora, o Pistol, ninguém faz como o 49ers. Então eles não devem ter se preocupado com a Pistol durante o ano e devem estar focando nisso agora. É exatamente. Posso dar uma humilde opinião? Não, tô brincando. Pode, vai, fala. A Pistol Offense tá me lembrando muito o Wildcat em 2008. Porque... Virou festa, né? Daqui a ano que vem, mas tá todo mundo usando. Pois é, então. Além de ser uma formação que inovou, que foi copiada depois por vários times, é uma formação diferente, assim. Ninguém nunca tinha usado. Ela explora muito mais a enganar mesmo, iludir, fazer com que a defesa se perca. Não é nem aquela jogada que explora mais a habilidade do quarterback lançando a bola, entendeu? Não é uma. É uma pra enganar a defesa. É uma jogada que até cansa a defesa adversária, que você vai minando ela através das corridas ou do passe. Então eu achei bem, bem interessante essa formação. Eu acho que dá pra fazer uma comparação com o Wildcat de 2008, com os Dolphins. O que eu ia falar é o seguinte: a maioria das pessoas só joga Madden. Eu tenho o costume de jogar o NCAA também. De PlayStation 3. Aliás, eu jogo mais NCAA do que Madden. Eu acho um jogo mais divertido. Cara, quando o QB usa essa option, é desesperador, porque você não sabe onde tá a bola quando você tá jogando na defesa. Eu sei que é meio estranho, videogame e tal, mas é desesperador. Você não sabe com quem tá a bola. E a impressão que a gente tem quando a gente tá assistindo o replay na NFL de verdade, né? No jogo de verdade, com aquela câmera atrás ali, que foi a câmera parecida do Madden, é justamente essa a impressão que passa. Você não sabe com quem tá a bola. Você não sabe se o Kaepernick vai passar, vai entregar a bola pro Fangor, se ele vai entregar a bola, se ele não vai entregar a bola, ele vai passar, como se fosse um play action, se ele vai correr. Então, literalmente dá várias opções pro ataque, que fica muito dinâmico e dificulta bastante, de fato, aí a vida da defesa adversária. Caio Bauer, ele pergunta o seguinte: levando em conta o seu passado e a relação que o Jed York tem com os jogadores, é o seguinte: quando o tio do York, estimado Ed Bartolo, era o dono do Niners, como já foi dito pelo The Conclusion, ele gostava de pagar viagens de primeira classe, hospedar os jogadores nos melhores hotéis. Inclusive, parabéns ao Rafael pelo texto. a gente conta isso. O York parece seguir a mesma linha e na época do DeBartolo surgiu a grande lenda do esporte conhecido como Joe Montana. É exagero falar com a tutela do Harbaugh o York tratando o time como seu tio fazia. Pode estar surgindo um novo ídolo dos Niners, no caso o Colin Kaepernick? Antes de perguntar pro Mancha, eu vou falar só um negócio. Deion Sanders, que é Hall of Famer, foi cornerback e retornador muito tempo na NFL, na década de 90, que ele era prime time. Ele disse que se o Kaepernick vencer esse Super Bowl e jogar bem, ele pode revolucionar a posição de quarterback. Paulo Mancha, ouvi isso também. É, eu acho assim, a questão do tratamento que o clube, né, que a franquia dá para os jogadores, obviamente que ela é muito importante, é uma coisa que passa meio batido normalmente no noticiário, né, a gente nunca sabe exatamente como é que um clube trata seus jogadores e o efeito que isso faz no moral deles. Eu poderia ficar citando aqui algumas coisas do Jets. Eu torço pro Jets, então eu acompanho mais, ou acompanhava, né? Quando eu não era comentarista, eu fazia como a maioria dos torcedores. Eu acompanhava o meu time, eu via as notícias do meu time. Então, às vezes, eu via uma notícia desse tipo, assim, até... Aí não foi com o Jets, agora eu tô tentando lembrar que time que foi que queria contratar um jogador, mandou a passagem pro jogador ir lá pra conversar e mandou uma passagem econômica, né? E o jogador falou, mas muito obrigado, já desisti, né? Se não me engano, foi Tampa Bay que queria contratar, eu não lembro que jogador que era de defesa, que pesava 300 libras, e eles mandam uma passagem econômica. Então essas coisas fazem alguma diferença. Quanto ao Kaepernick, se ele ganhar o Super Bowl, a gente vai voltar a essa questão da pistol offense, né? Que a gente tava falando na pergunta anterior. Ela é uma novidade, como o Guilherme bem disse, ela é uma novidade como a Wildcat era em 2008 e ninguém tinha resposta para isso. Eu acho que a partir do Super Bowl de domingo já vamos ver uma resposta para pistol offense. Porque o John Harbaugh não é bobo. O irmão dele, o Jim, usou a pistol em 54% dos snaps da partida contra o Falcons. Então, óbvio, o John Harbaugh decorou cada uma dessas jogadas. Ele deve estar 2 semanas assistindo o vídeo, vendo tudo, deve estar chamando seus jogadores de defesa ali, a linha defensiva, os linebackers, e eles devem estar destrinchando, ou já devem ter feito isso, na verdade, destrinchando cada pequena variação da pistol que foi usada pelo irmão dele, Jim, contra os Falcons. Então eu acho que o que tem sido a grande vantagem do 49ers já pode começar a ser desmascarado ou desbaratada nesse Super Bowl, porque a gente vai ter uma resposta, eu acredito, para a pistol no Super Bowl. E digo mais, o ano que vem ela vai funcionar ainda, mas já não vai ser tão efetiva como foi esse ano, tanto com o Colin Kaepernick quanto com o RG3 e outros times que tentaram aí de vez em quando. Bom, queria agradecer o Guilherme Beltrão por atrapalhar o programa mandando foto de mulher para mim no Facebook, mas continuando, enfim, onde que eu tava mesmo? Ah, sim, Super Bowl. Essa análise que o Mancha fez do Kaepernick é uma coisa que tá bombando na imprensa americana. As grandes histórias do Super Bowl é o Kaepernick, é o Ray Lewis, obviamente. Inclusive a gente vai fazer uma pergunta muito interessante daqui a pouquinho. E lógico, os irmãos jogando. Bom, falando sobre o Ray Lewis, saiu um boato essa semana. Inclusive, se eu não me engano, eu vi na Sports Illustrated que umas histórias de doping. Vocês chegaram a ler isso aí, pessoal? Fiquei sabendo. Que você acha? O próprio Mancha comentou no The Books on the Table. Uhum. Que Mancha, você que deve ter lido, mas eu li por cima só. Eu não li então, sobre isso. A história é a seguinte: essa história, assim, eu vou dizer o que eu acho dessa história e aí eu conto. Eu acho que na verdade é uma grande armação de um cara querendo aparecer. É um fulano de Miami que tem uma empresa lá chamada Swats. E que procurou a Sports Illustrated e falou que ele vendeu pro Ray Lewis durante a sua recuperação um produto miraculoso pra como é que fala? Regenerar o músculo, que é o spray. Olha só isso, é o spray de chifre de viado. Ah, não é sério. Não pode ser sério isso. Deer Antler Spray. É isso mesmo, é um spray feito à base de chifre de viado. E aí o que acontece? A grande polêmica é que na fórmula desse spray teria um componente ali que tá entre aqueles 200 e tantos que são proibidos pela NFL. O Ray Lewis negou que tenha usado esse tal spray, disse que esse cara é simplesmente um cara querendo aparecer. E o histórico do cara é esse mesmo. Esse cara tem vários processos nas costas, porque ele vive em momentos aí importantes de algum esporte, dando essas declarações pra aparecer. E pra que aqueles bobões que querem ser que nem os ídolos da NFL vão lá e comprem o produto dele e usem também? Eu acho, sinceramente, talvez o Ray Lewis tenha usado produtos ilegais, drogas, essas coisas, mas eu duvido que ele vá usar o sprayzinho de chifre de viado do tiozinho que tem uma loja de suplemento na Flórida. Se ele for usar alguma coisa, ele vai usar um negócio muito mais bem feito, sinteticamente, num laboratório escondido da Suíça, sabe? Essa história, pra mim, é pura tentativa de aparecer do fulaninho da Flórida em cima do Ray Lewis. E o Ray Lewis tá tirando de letra, né? Deu risada disso hoje na entrevista que ele deu pros repórteres. É, justamente. Se ele tivesse recuperado com o negócio aí do chip de viado, ele não estaria com aquele brace enorme que ele tá usando, né? No braço. No último programa eu falei que eu não sabia como falava isso em português. Eu continuo não sabendo. Mas enfim, ele deve estar jogando sob dor, não duvido nada, não li nada a respeito, mas ele deve estar jogando com analgésico, porque a tendência é que ele não jogasse mais esse ano, né? Era career ending a lesão dele. Então, e ele não arriscaria justamente isso que o Mancho falou, numa loja de Miami, ele faria um negócio muito mais bem feito, se fosse para fazer, né? Outra polêmica do Ray Lewis, que é mais antiga, é de 2000, a última vez que o Ravens chegou no Super Bowl, que no ano anterior ele teria sido acusado de matar duas pessoas numa boate. Ele acabou, as acusações acabaram sendo retiradas e ele só ficou com obstruction of justice, né, que é uma coisa que tem nos Estados Unidos, que é obstrução de justiça, e ficou algo bem mais leve. Só que a Disney, por exemplo, não quis o Ray Lewis no Walt Disney World como MVP do Super Bowl, acabou indo o Trent Dilfer. Né? Então, são acho que só duas polêmicas na carreira do Ray Lewis. Ele é uma pessoa muito religiosa, ele ajuda muito a comunidade dele, e eu não acredito de verdade que isso tenha acontecido. Mais perguntas, então? Aliás, quem lembrou, antes, rapidinho, quem lembrou dessa pergunta foi o Vinícius Iglesias, tá bom? Só pra lembrar. Fala, Rafael. Você estava falando que o Ray Lewis, ele é religioso, ele tem cara de pastor quando ele tá fora do jogo, né? Tem aquela foto do Peyton Manning, né? Que ele tá com um coletinho e tal. Aquele óculos dele, assim. Parece mesmo. Bom, João Paulo Aníbal Mondoni, ele pergunta o seguinte, queria que vocês comentassem... São duas perguntas, a segunda eu vou deixar o Mancho responder. Queria que vocês comentassem sobre o futuro do Alex Smith, quais equipes ele tem espaço. Saiu hoje, ventilado na imprensa californiana, que o Alex Smith sairia do 49ers. Ou via troca por jogadores ou draft picks, ou seria cortado se não conseguisse trocá-lo, né? O Fernandes cortaria ele para não deixar o moleque no banco do Kaepernick, porque agora é irreversível, parece que o Kaepernick vai assumir mesmo, definitivamente, como franchise quarterback. Então, Guilherme, rapidamente, para a gente não se estender muito, fala um time aí que você acha que o Alex Smith tem espaço para 2013. Bom, Jacksonville Jaguars, New York Jets. Só de cara, assim, já tem esses dois, né? E tem, acho que o Buffalo Bills, dá pra encaixar ele. Sim, o Buffalo Bills é um alvo que eu acho que seria interessante. Agora, o Jaguars, cara, com o Blaine Gabbert lá... Gabbert é o seu ídolo, né? É a mula loira. Tô com saudade dele. Faz tempo que eu não comento sobre ele, né? E não, ele início da temporada falava que ele é ruim. Apostei que se ele não tivesse rating acima de 85, eu tirava uma foto beijando uma fotografia dele. Não, porque ele melhorou muito, era mesmo de calouro. Não, o cara passava a bola, Mancha, tem uma foto que eu postei, eu lembro. Ele passando a bola com o olho fechado no pocket, cara. O cara é horrível, é horrível, as pessoas não conseguiam entender isso. Rafael, onde você acha que tem espaço pro Alex Smith? Ele, além de Jaguars e Jets, você acha que o Kansas City Chiefs pode ser um lugar bom pra ele? Eu acho que as melhores opções pra ele são o Kansas City Chiefs, que, como a gente já falou, é uma equipe que tem espaço pra crescer, que é uma equipe que não foi nem um pouco o que deveria ter sido essa temporada, mas eu acho que a melhor opção pra ele, e se ele tiver poder de escolha e a equipe procurar ele, é a opção perfeita. Se ele não optar por isso, ele é idiota, é o Cardinals. Trabalhar com o Fitzgerald. O Arizona Cardinals. Uhum. Eu ia dizer exatamente isso, né? O Arizona Cardinals, ele cairia perfeitamente ali, porque é um time que tem tem um potencial. Falta exatamente o quarterback, né? Então, o Cardinals é uma excelente opção. Ainda que eu gostaria que ele fosse pro Jets, né? Pra resolver a nossa... O Alex Smith, só rapidamente aqui, eu sei que o tempo tá correndo. Ele é o contrário do Mark Sanches, né? A trajetória dele é muito parecida com a do Mark Sanches, só que as avessas, né? Ele começou muito mal, ele era uma piada, que de repente virou um grande quarterback. O Mark Sanches começou bem, indo para duas finais de conferência, todo mundo apostando nele, ainda que o time do Jets fosse muito mais calcado na defesa e no jogo de corrida, e de repente virou uma piada, né? Quem sabe, né, você botar os dois jogadores ali de mesma retrospectiva, só que invertida, não deu um sambinha no Jets. Eu digo mais ainda, aproveitando que o Mancha falou, eu digo mais. Se ele muda de time e, eventualmente, na carreira dele, ele acaba ganhando um Super Bowl, esse cara vira história de filme ganhador de Oscar, cara. Como é que é o nome? Super Bowl. Super Bowl. ele deu uma entonadeira. Super Bowl. Super Bowl. Eu tô fazendo podcast com o Paulo Antunes e não estava sabendo. desculpa. Ai, ai. Bom, é isso que você falou, é verdade. O Alex Smith foi a primeira escolha do draft de 2005. Ele jogou muito bem na Universidade de Utah, se eu não me engano, eu acho que é Utah. É, Utah, tá certo, isso mesmo. E ele veio aí pro draft com muita pompa. Os dois melhores quarterbacks daquela classe eram o Aaron Rodgers e o Alex Smith, né, com os prospects, né, normalmente não saberia que o Aaron Rodgers se tornaria o que é hoje, um grande filha da puta que me deixa bravo. que me faz quebrar cadeiras. E o Aaron Rodgers, inclusive, torcia pro 49ers quando era criança, e acho que deve ter sido muito difícil para ele ter sido aí passado pelo Niners e escolhido no meio do primeiro round. Bom, pois bem, falamos aí sobre o Alex Smith, agora a segunda parte da pergunta. Paulo Mancha, você viu que essa semana o New York Jets teve conversas com o Jamarcus Russell. Você sabe lembrar disso, né? As pessoas lembram do Grossman toda hora pra mim, cara. O único que eu posso fazer é me vingar das outras. Ah, eu acho assim, também, assim, eu mesmo critiquei essa história, mas parece que foi uma coisa meio... Não foi tão séria quanto se imaginava essa história do interesse no Jamarcus Russell. Ele quer voltar. Eu li recentemente uma matéria grande sobre ele na Sports Illustrated, em que ele conta por que ele não deu certo no Raiders, fala muito mal do Lane Kiffin, conta que ele tem um problema de saúde, que inclusive eu, Mancha, também tenho, que é a apneia do sono, síndrome de apneia do sono, e eu sei que realmente a apneia do sono é um negócio... Porque a questão é a seguinte, né? Criticaram muito o Jamarcus Russell porque ele dormia, ele era pego dormindo às vezes nos meetings, né, da equipe. E isso demonstraria que ele não tinha uma boa ética de trabalho, que ele era vagabundo, que ele era notívago. E ele se defendeu dizendo: olha, eu mostro pra vocês o meu registro médico. Eu tenho um problema grave de síndrome de apneia do sono. E realmente, eu posso dizer pra vocês por experiência própria, quem tem apneia do sono é uma coisa meio terrível, porque você passa o dia inteiro com sono, você perde a concentração, tem momentos ali que você fica completamente avoado. E ele se defende dizendo isso. Agora, ele tá há muito tempo sem jogar, ele tá muito acima do peso, ele precisaria fazer toda uma readaptação. Então eu acho muito difícil o Jamarcus Russell voltar, porque quem quiser ele vai ter que investir muito nele, investir muito tempo e acreditar no que ele fala. Eu acho que essa história do Jets foi alguma caraminhola ali que botaram na cabeça do... Aliás, acho que isso aí vem desde a época do Mike Tannenbaum, do GM, do General Manager, que já foi demitido, inclusive. Acho que isso aí não é uma coisa séria e não chegou nem perto de acontecer. E o Jamarcus ficou famoso por tentar tratar a apneia do sono dele com cocaína, né? Não foi cocaína, não é? É um xarope lá, não é? É codeína, na verdade. Ele é viciado nessas paradas. É codeína, é um xarope que ele... Eu acho que o próximo passo pro Jets é tentar contratar o Rex Grossman, o Tony Romo... Ryan Leaf. Ryan Leaf, porque eles estão colecionando quarterback que não sabe ganhar jogo. tá bom, vai. Pra cair seu pulho. Verdade, mas pior que é verdade, né? Verdade. Mas assim, eu, o assunto não é o Jets no podcast hoje, mas eu sempre gosto de frisar o seguinte, né? Os problemas do Jets vão muito além do Mark Sanchez, né? Mark Sanchez, se tivesse ali num time bom, com um bom comando, com um bom coordenador ofensivo, poderia até render satisfatoriamente. E isso, essas condições ele não tem no Jets há pelo menos 4 anos. Bom, mas uma coisa é certa, o Mark Sanchez é um cara bonito, né? Eu gosto de lembrar eu isso. Eu acho, não, viu? Você não acha? Ah, eu acho ele bonito. Eu acho ele um cara de boa pinta, assim. E o Paulo Antunes também, eu acho que é um cara bom. Que beleza. Bom, seguindo então a pauta depois desse momento, que eu tô solteiro agora, mancha, então tem que fazer propaganda. Tá certo. Vamos lá, nós respondemos então todas as perguntas dos ouvintes. Então, vou te alugar um pouco, mancha. Coisa que eu tenho muito curiosidade. Mal. E aí, tipo, como que é a preparação, assim? Eu já vi várias fotos de um monte de garrafa de água. Isso eu não duvido, porque uma vez eu inventei com o Rafa, que faz o NFL de Boteco, pra gente transmitir um jogo. Que ideia de jirico, né? Puta merda. E eu lembro que... Você lembra dessa, Guilherme? Lembro, foi no meio do ano passado. Foi no meio do ano passado, tem início do site. Foi até o cara... jogo do Bears, não? Foi Bears e Broncos. Então, isso mesmo. Era maluco, né, cara? Foi, o Marion Barber sofreu um fumble, o Tim Tebow virou isso, o jogo. Isso. vai, dá risada, dá bastante risada. Aí, cara, é muito exaustante, assim, a galera critica muito e depois... Exaustivo. Exaustivo, isso, exaustivo. Aí você corta e você fala, deixa eu falando exaustivo só, tá bom, na edição? Pode ter certeza que isso vai acontecer. Ah, vai sim, tá bom. É muito exaustivo você comentar um jogo e hoje em dia eu penso 2, 3, 4, 5, 10 vezes antes de tecer qualquer crítica. Porque a galera fala, ah, que saco, vocês ficam lendo e-mail, ah, que saco, vocês ficam falando sobre o, sei lá, o hot dog da esquina. É que tem momentos que não tem o que falar, você precisa dar uma quebrada mesmo no gelo. Pergunta que eu ia fazer era qual mesmo? Ah, sim, tem uma preparação, mas... Você olha o release das equipes, não sei, porque eu descobri o maravilhoso mundo do NFLmedia.com. Então eu tô, tipo, tô muito empolgado com isso. Você dá uma olhada no release das equipes, como que você faz isso? Não, claro, eu faço uma baita preparação. Cada um tem o seu modo, né? Eu, particularmente, o que eu faço? Primeiro, assim, a gente precisa deixar claro como é que é uma transmissão, como é que é a atuação do comentarista. Durante um jogo ali que dura mais ou menos 3 horas e 15, 3 horas e meia, eu faço entre 90 e 110 entre 90 e 110 intervenções, né? Então são basicamente 90, é o número de jogadas praticamente, de snaps. Cada snap você faz uma intervenção, você tem que falar alguma coisa. E você tem que falar alguma coisa pertinente, né? Isso que torna complicado. É muito fácil você estar no sofá e aí numa jogada lá que você viu uma coisa, você comentar com a pessoa que está do lado e depois nas outras 10 você não falar nada. Mas ali não, eu tenho que falar sempre alguma coisa. Obviamente, em 90 a 110 intervenções, você vai algumas vezes cometer algum erro, você vai trocar um nome de jogador, você vai fazer uma análise errada da jogada, isso é natural. Assim como o quarterback também não acerta todos os passes, assim como o receiver dropa bolas, o comentarista também não consegue acertar todas as suas jogadas, né? O que eu faço para minimizar os erros e para ter coisas relevantes para falar, para não ficar no óbvio, falar assim, ah, que linda jogada, é uma preparação muito extensa antes do jogo. Como é que é essa preparação? Eu crio, além de ler tudo que sai, todos os releases do NFL Media que você citou, de ler tudo, assistir vídeos dos jogos anteriores, tudo, eu crio para mim duas planilhas, uma para cada time. Então nessas planilhas eu tenho todas as estatísticas dos dois times durante a temporada, como equipe, né? Desde estatísticas de jardas, de pontos, de defesa, de faltas, de tudo para os times. E tenho para cada jogador, para cada um dos 53 jogadores do elenco de cada equipe, eu tenho todas as estatísticas dele, todos os dados biográficos deles, dados históricos do jogador. Então isso acaba me fornecendo ali, né, na hora que tem uma jogada e eu vejo o número de jogadores, já bato o olho na minha planilha, eu já sei o que comentar dele. Seja uma questão técnica, seja uma questão histórica, seja uma curiosidade, seja uma estatística. Essa preparação me consome mais ou menos umas 7 horas por partida, então é o dobro do tamanho da partida. Eu praticamente passo o sábado inteiro fazendo essas planilhas, fazendo esse estudo pro jogo. A minha mulher fica louca da vida comigo, porque a gente não vai no cinema. Mas eu faço tudo isso. E mesmo assim, às vezes chega na hora do jogo e tem uma jogada que você não sabe muito bem como comentar, ou não tem algo muito relevante para dizer. E aí, obviamente, vem paulada. E uma outra questão também, que é assim, que não tem como, não é que eu esteja reclamando disso, nem nada, mas é uma coisa que é inerente, é um dos ossos do ofício do comentarista, é que assim, como eu disse antes, quando eu não era comentarista, eu ficava a semana inteira lendo notícia do Jets, então eu sabia tudo do Jets. Hoje eu não posso fazer isso. Hoje eu tenho que ler de todos os times. Eu tenho que me dividir entre 32 times. Então é claro que vai chegar num jogo lá do Steelers, o cara que é torcedor do Steelers e que passou a semana inteira só lendo notícia do Steelers, ele vai saber mais do que eu. Perfeito. Existe uma grande chance dele saber alguma coisa que eu não sei, né? E aí é que o público tem que ter um pouco essa medida. Eu não posso ficar a semana inteira lendo Steelers. Eu tenho que ler todos os times. E, inclusive, mesmo que eu vá fazer um jogo de Steelers, eu só fico sabendo que eu vou comentar o jogo de Steelers na sexta-feira. Então o tempo que eu tenho pra me dividir entre as duas equipes do jogo é a sexta e o sábado, né? E o comecinho do domingo. Então essa é uma questão que é muito difícil pro comentarista. Eu e o Paulo Antunes já falamos sobre isso, o Silvio Santos Júnior, a gente sempre comentava isso, né? Que, pô, caramba, se desse pra gente saber o jogo que a gente vai comentar com uma semana de antecedência, seria bem melhor, né? Mas infelizmente em qualquer emissora a gente só fica sabendo ali no fim da semana, e aí você tem que correr atrás daquilo que o torcedor fica a semana inteira lendo. A galera acha que é festa, né? Não só comentar, mas cobrir mesmo o esporte. A gente recebe, às vezes, algumas críticas, algum errinho, etc e tal, que, gente, a gente cobre 32 times. E o engraçado é que, às vezes, eu deixo de ler notícia do Bears para ler notícia de outro time. Então, eu sinto isso, que desde que o site começou a ficar um pouco mais sério, não que eu não fosse, mas desde que ele começou a incorporar mais notícias, etc e tal, eu deixei um pouco o Bears de lado, né? Tanto é que, enfim, aliás, por exemplo, TV é uma coisa que eu não vejo mais. Eu não assisto mais TV, eu não tenho tempo, né? Porque eu tenho que dividir faculdade, estágio, etc, e o site. Então, setembro a fevereiro, minha vida é um inferno. Esses 5 meses que o Mancha falou. E é bem, bem interessante essa questão da preparação, porque a galera realmente acha que você chega lá, que qualquer um pode chegar lá, colocar o headset e falar assim, não, demorou, vamos comentar esse jogo aqui. E não é bem assim, ele requer, como o jogo é muito longo, tem muita pausa, é o jogo perfeito pra televisão, né? Porque dá margem a replay, dá margem a discussão sobre regra, porque tem um monte de câmera e a jogada pode voltar. É um jogo extremamente rico em história. O Mancha é membro da... como que chama mesmo? Associação... agora eu esqueci. É a Associação dos Pesquisadores de Futebol Americano Profissional. Isso, Pro Football, é verdade. E quando eu tiver $50 sobrando, eu vou me filiar também. Muito legal, vale muito a pena e qualquer um pode se filiar. Exatamente. Eu pretendo fazer isso também, é muito legal. E meu plano também. E requer muito, muito... tem muita coisa pra pesquisar, o assunto não acaba nunca. Quando o assunto é futebol americano, ele realmente não acaba, é muito extenso. Tem muito documentário pra ver, que é uma coisa que o futebol não tem, por exemplo. Se você pegar a única coisa que o futebol... Uma crítica agora ao futebol em si. Se você for pegar pra estudar o futebol, você só vai conseguir estudar documentário as Copas do Mundo. Você não vai conseguir ler sobre o Campeonato Brasileiro de 1978. A não ser que você tenha acesso às edições da revista Placar em 1978. Só, é o único jeito. Agora, você tem todas as informações do mundo sobre a temporada de 78 da NFL. Então, quer dizer, esse nível de riqueza mesmo, de detalhes, é uma coisa sensacional sobre a NFL. Bom, vocês têm alguma pergunta para fazer pro Mancha? Eu tenho uma. Fala, Rafael, manda ver. É uma pergunta meio engraçadinha, assim. Mancha, eu queria saber como é que é o Rômulo. Eu tinha certeza que vocês iam perguntar. Eu quero saber como é que é o Rômulo no dia a dia, sabe? Você tá passando com a xícara de café, derruba, ele grita umba, umba, umba, esse tipo de coisa. Ou se ele é normal. Ele é? O Rômulo, ele é divertidíssimo, ele é uma figura pra... Bom, primeiro assim, o Rômulo, ele é um cara, é outro cara de um caráter... sensacional, assim. Um cara que quando eu converso sério com ele, o cara tem ideias muito legais, é um cara de uma cabeça, assim, sensacional. Daqueles que você fala assim, pô, esse cara podia ser político, que ele ia resolver muito problema do país, né? E ele é um cara divertidíssimo, um cara que tá sempre de alto astral, tá sempre de boa. É um cara muito do bem, assim, um cara muito tranquilo, sabe? Você não vê... O contato que eu tenho com ele faz o quê? 3 meses. Mas, assim, eu não vi um momento que o Romulo tenha ficado estressado, assim, algum, sabe? Mesmo naquelas situações... Às vezes acontece problemas técnicos na transmissão. Isso acontece, não é culpa de ninguém, né? Tem momento que some um áudio, que some alguma coisa. E eu mesmo, às vezes, fico estressado, fico, né, nervoso. O Romulo é... extremamente tranquilo, de boa, tá sempre de bom humor. É o cara, é muito gente boa. Aliás, sinceramente, todo mundo ali na ESPN, eu tô realmente até surpreso com isso, porque não era a experiência anterior que eu tinha uma equipe ali, tanto de produção quanto de narradores e comentaristas, tão harmoniosa, que todo mundo se dá bem, que tá sempre um clima bom, não tem fuxico, não tem briga, não tem nada. É muito legal lá, viu, pessoal? É bacana, deve ser uma experiência assim, sei lá, fora de série, né? Deve ser realmente muito, muito, muito bacana e uma responsabilidade muito grande também. Bom, deixa eu dar uma olhadinha na pauta aqui na minha colinha. Aliás, eu acabei de acessar o NFLmedia.com, saiu o release da entrevista coletiva dos pais dos irmãos Harbaugh. Depois eu vou dar uma olhada e vai pro site. Bom, deve ter um monte de pergunta idiota, mas enfim. Agora voltando ao Super Bowl, vou perguntar a cada um de vocês, Rafael... Chuta pra mim o placar do Super Bowl e algumas outras coisas prováveis, como vai ter um touchdown de retorno, alguém vai errar um field goal, quantas vezes a CBS vai colocar a imagem com a tela dos dois técnicos assim dividida com uma faixa no meio, tipo aquelas coisas básicas assim, que a gente vai ver. Pra mim, eu tava analisando, eu coloquei na ponta do lápis pra ver o que eu achava mesmo, o que eu apostaria dinheiro se eu tivesse dinheiro pra apostar, e pra mim, o placar, eu acabei chegando num placar bem apertado mesmo. 28 a 27. Pra quem? Sim, pro 49ers. Eu acredito que em muitas situações a gente vai ter o Tucker entrar pra chutar. Vai ter muita situação de tá com o Ravens dentro da Red Zone e eles não vão conseguir chegar no touchdown, eu acho. E é isso que vai acabar com o jogo deles. E eu acredito que a diferença vai começar grande pro 49ers, e aí com o tempo o Ravens vai alcançando, mas não vai dar tempo de passar, justamente por causa dessa deficiência em passe curto, que eu acredito que vai ter. Então, pra mim vai ser 28 a 27 pro 49ers, com o Tucker chutando várias vezes, o Akers com certeza vai errar um chute, e eu chuto 8 aparições dos irmãos na tela, dividido, assim. Dividido. Oi. Aliás, falando nisso, eu tava pensando aqui, mandaram um negócio pro Daniel do Budges, que é o Drinking Game do Super Bowl 47. É uma coisa que tem nos Estados Unidos. Eu tava pensando em fazer isso lá no Budges. Tem algumas coisas assim que podem ser feitas. Por exemplo, ó, uma tomada aérea de um ponto turístico de Nova Orleans, assim, antes de ir pro intervalo. Aí você bebe uma dose. Menção ao Billy Kander, que é o kicker que era do Baltimore Ravens, agora tava no Niners agora. Bebe uma dose. Uma menção à defesa do Baltimore de 2000. Essa aí é 5 doses, porque isso aí você tem que colocar. Não, tem uma que é 10 doses, né? Que é imagens do Katrina. Outra. Essa já tô mostrando agora. Já. Pode colocar outra na lista aí, que é falar que nenhuma das duas franquias nunca perdeu um Super Bowl. Essa aí também é clichêzona. Outra, mostrar o jogador chorando no hino nacional dos Estados Unidos. Padrão, é clichê. É repetir a cena do Ray Lewis dançando na entrada. Pode crer. Tem um monte de clichê, né, cara? Puta merda. Se vocês quiserem fazer um drinking game, ou um bingo, tipo aquele bingo do Galvão Bueno, que o Bilouco acho que fez, ou não salvo, não lembro. Façam, porque excelente. Vocês vão se divertir. Vocês podem também fazer um com as frases do Paulo Antunes também, tipo, meu querido, você bebe uma dose. Pode ser interessante. Guilherme, o que você acha aí? Qual é o seu palpite pro Super Bowl? Agora um pequeno apanhado, rapidão, o que você acha que pode acontecer? Alguns fatores relevantes e notáveis. Olha, eu acho que não vai ter tanto touchdown quanto o querido amigo Rafael acreditou que fosse ter, que vai ter, né? Eu acho que vai ser um jogo mais, assim, uma batalha defensiva, vai ser um jogo muito físico. Então, se eu tivesse que chutar um placar, eu chutaria um 21 a 17. Para os Ravens. Inclusive, só para te puxar um pouquinho, a linha de pontos em Las Vegas está 48 pontos totais, né? Bom, continua aí sua análise. Então eu daria 21 a 17 pros Ravens, mas é por o fato de ser os Ravens os vencedores é puro palpite, porque eu acho esse jogo muito imprevisível. Eu acho que qualquer vencedor terá seus motivos, terá seu mérito, então é muito difícil você fazer uma previsão assim. Então eu acredito que a performance dentro da Red Zone, como o Rafael falou, vai fazer diferença, porque você tem um espaço menor para avançar, né? Quando você chegar na Red Zone, então a defesa fica num espaço menor. Isso faz diferença. Então, se os ataques conseguirem trabalhar ali, vai ser fundamental para a vitória. Então, eu acho que trabalhando bem na Red Zone, com o jogo físico que vai ser, e todo o clima do Super Bowl, Ray Lewis com a liderança, a aposentadoria, e o Woody Ravens, 21 a 17. Foi de Ravens? Foi, Ravens. Paulo Mancha, cujo nome não é... Seu nome não é Paulo Mancha, né? É Paulo Damaro. É, meu nome é Paulo Damaro. Mancha é apelido e não tem nada a ver com Palmeiras, não. É porque eu tenho uma pinta de nascença no peito, né? Uma mancha. Então, desde que eu era menininho, era o molequinho da mancha, né? Eu ia jogar bola quando era criança, aquela coisa de um time sem camisa, outro com camisa. Falava, passa pro da mancha. Então, eu virou mancha desde então, né? Aí eu assumi o nome. Seu nome é quase igual o técnico que o Al Pacino interpreta no Any Given Sunday, né? É Damato, né? É Damato. Bem parecido. Bom, enfim. E o Super Bowl, eu acho o seguinte, vou dar meu chute aqui, mas é chute, né? A gente sabe que, no fim das contas, sempre a gente erra, né? Mas eu acho assim, as duas equipes vão fazer dois touchdowns cada uma, tá? Mas... Justin Tucker vai tentar dois field goals, vai acertar só um e vai errar outro. Então o Baltimore Ravens vai ficar com 17 pontos no final da partida. E o David Akers vai chutar dois field goals e acertar os dois. E o 49ers vai ter 20 pontos no fim da partida. Então pra mim vai ser 20 a 17 pro 49ers, com o field goal da vitória marcado pelo David Akers se redimindo da temporada horrível que ele teve. Isso seria de uma ironia sem fim. Nossa. Sem fim, ele começou a temporada em Green Bay fazendo um field goal de 63 jardas e termina a temporada no Super Bowl com o game-winning field goal. Bom, que eu ia falar? Ah, sim, hoje saiu, a gente postou no site, a simulação da EA Sports no Madden sobre qual time vai vencer. A simulação era feita desde 2004 e apenas duas vezes a EA Sports errou. Foi em 2007, quando falou que o Patriots ia ganhar, e 2011 que colocou o Steelers ganhando. Todos os outros anos eles acertaram, inclusive ano passado, escolhendo o Giants, que era zebra, vencendo sobre o New England Patriots. Tinha que errar justo no meu time, né? É justo no seu, mas acertou no 43. Neste ano, a EA Sports prevê uma vitória do Baltimore Ravens. Eles vão com a zebra de novo e vai ser apertado o jogo. Eles preveem que o jogo será decidido no final. Ele abre por 14 pontos a vantagem do Ravens, depois o 49ers consegue empatar. O 49ers vira o jogo e, faltando 2 minutos, o Joe Flacco conduz o Ravens à vitória por um field goal. Diga, Guilherme, você falou aí, eu ouvi um vulto, uma voz. Não, exatamente, eu só estava corroborando com o que você disse. Corroborando. O menino começou a fazer jornalismo, agora ele está mais floreado o vocabulário. Meu vocabulário está mais vasto. Corroborando. Ai, ai, ai. Bom, o que eu ia dizer... Bom, vamos encerrando, portanto, aqui. Você não vai dar a sua opinião? A minha opinião? É verdade, é lógico, né? Sim, acho justo. A minha opinião tá no como será o Super Bowl 47 no The Concussion. Que enigmático. Justo. O marketing, pô. Eu quero acrescentar uma estatística que eu esqueci de falar, que eu acabei de lembrar. Eu acho que o Ray Lewis vai liderar o número de tackle do jogo. Ele é o líder do tackle. Essa aí também, né? Quem? Outra pro drinking game, né? Tackle do Ray Lewis, bebe uma dose. Eu acho interceptação do Ray Lewis, vira a garrafa. Nossa. Mas uma coisa do Ray Lewis, ele foi bem favorecido no jogo contra os Colts em tackles, tá? Eu respeito ele. um ícone do esporte, mas contra os Colts, no Wild Card, ele ganhou muitos tackles ali que não era pra ter sido pra ele. Verdade, tinha coisa dele tá, tipo, a 2 metros do tackle e darem um assistido pra ele, é. É, dá um assistido ele, pra ele. Ele teve 17 tackles, é um número estrondoso. Ah, que ele teve 17, pô. Se eu não me engano, ele tem 44 em toda a história. 44. Em toda a carreira dele, desde 96, ele tem 44 tackles. Só no último jogo não faz muito sentido. Eu não sei se é isso mesmo, mas enfim, eu li essa notícia. Eu acho que 44 é nesses playoffs. Nesses playoffs, isso. Deve ser isso. Que já é um número absurdo. Foram 44 tackles nos playoffs do Ray Lewis, que é um número estrondoso aí, né? É, não faria sentido ser desde 96. É, que eu ia falar? Ah, sim, eu tô com o feeling que o Ravens vai ganhar o jogo. Não sei porquê. Também, eu tô com esse mesmo feeling. Aliás, eu tô desde do Divisional. Porque o Ravens é o time embalado, e quando a gente pega um time embalado nos playoffs ultimamente, esse time tá dando muito trabalho. Eu acho que o Giants ano passado, aí a gente teve o Packers no ano anterior, para nossa alegria. É, deixa eu ver quem mais aqui. O Carson deu uma embalada, mas não deu em nada, mas enfim, eu boto uma fezinha aí no Baltimore Ravens. Não me sinto seguro para comentar nada ainda, vou ser bem honesto com vocês, não tive tempo para analisar o jogo friamente para fazer aí o preview. Hoje a gente postou no site um preview bem de bastidores, assim, etc e tal. É o preview do preview. É, o preview do preview, né, que a gente soltou hoje no site, mas do jogo em si eu preciso de pelo menos aí 7 horas para fazer o texto. Eu vou fazer sábado de manhã, se Deus quiser. Bom, vamos agora ao finalzinho do programa, ao encerramento. Inclusive, eu gostaria que o Mancho participasse de todos os programas, porque foi muito mais rápido gravar. Eu acho que como tem a responsabilidade de não atrapalhar ele, ele deve estar morrendo de cansaço, acabou de chegar da ESPN, onde ele gravou The Books on the Table. É, então a gente gravou muito mais redondinho. Ou a gente está pegando a manha. Espero que seja a segunda opção, senão vou ter que chamar o Mancho sempre. Não vai poder às vezes. Estamos nas ordens aí. Porque eu vejo que ele viaja bastante e tal, e enfim. Bom, aliás, falando em convite, não sei onde o Mancha vai ver o Super Bowl, mas está convidado para se juntar a nós no Buddies, que é o bar da Budweiser ali no Itaim. Vai fazer uma coisa muito bacana, a gente vai fazer um game show, né? Eu sempre quis ser o Celso Portioli no Passo Repasso, eu vou realizar meu sonho no domingo. Você queria ser o Celso Portioli? Não o Celso Portioli, mas tipo um game show, cara, é muito surreal. Ah. Nossa, velho. Querer ser o Celso Portioli é... Não o Celso Portioli, mas tipo um game show, um apresentador, é bacana. Ah, entendi, você queria liderar o game show. É, nossa, bom. Legal, isso que eu achei muito legal. É dessa maneira mesmo, eu queria também. Então, a gente vai estar lá no domingo, dia 3, dia do Super Bowl. Vai estar eu, uma promoter feia, né? Vocês viram a foto já. Horrorosa. Nossa, Olha, minha ex-namorada vai ver a foto, vai ficar tão feliz, eu tô chateado. Ó, posso dar uma dica? Diga, Paulo. Diga, é o seguinte, eu não sei se eu vou poder ir, porque eu talvez tenha que ir lá pra ESPN pra ajudar na produção. Não vou comentar Super Bowl, não vou aparecer, não vou falar no ar nem nada, mas talvez tenha que fazer ajudar lá um pouco na produção. Então não tenho certeza ainda de como vai ser o meu domingo do Super Bowl. Vou ficar sabendo isso, na verdade, amanhã, no fim da tarde. É, agora, vou dar a dica de ouro pra você, Anthony Curti. Dica. Hoje à tarde, uma pessoa chegou pra mim e falou assim: não tenho onde assistir o Super Bowl. Não tenho onde assistir ao Super Bowl. É, e eu sugeri pra ele um Buddies já sugeri pra ir lá. Sabe quem é essa pessoa? Quem é? Começa com R... E o Mentira. Segundo nome com M. Ah, meu Deus. Não, não. Ele. Nossa. Rômulo Mendonça. Se você... Olha, eu, se fosse você, mandaria um convite oficial pra ele via Facebook. Porque ele acaba indo lá assistir com vocês. Porque ele me falou hoje que não tem onde assistir o Super Bowl Rômulo Mendonça. Fica muito bêbado com o game, com o drinking game, né? Senhora. Cada teco do Ray Lewis uma virada. Imagina o Rômulo, velho. Nossa senhora, o rei dos trolls. Eu pensei em falar isso, assim que vocês falaram por Mancha, eu pensei em perguntar onde o Rômulo assistiria, porque o Rômulo é uma figura que, cara, ele merece, gente. A gente merece ele no lugar, cara. Já pensou, o garçom derruba a bandeja, ele umba, umba, umba, é. Eu tô falando sério, convidem que ele vai. Vou mandar um inbox pra ele, vou mandar, faço questão. Ai, meu Deus do céu. Mas o que eu ia falar? Ah, sim, então. Estaremos lá, faremos um game show. E tava falando pro Daniel, que é um dos sócios do Budweiser, a gente vai dar um monte de Budweiser. Falei pra ele assim, ah, quantas perguntas você quer que eu faça? Porque cada pergunta vale uma Budweiser, né? Eu disse, ah, faz uma 100. Então, quer dizer, eu vou ter que fazer 100 perguntas sobre NFL e futebol americano. E aí cada uma aí acertada vai valer uma Bud de 350ml pra quem acertar. Além disso, além de duas promotoras maravilhosas e eu, né, pras meninas, a gente vai ter uma banda tocando lá, vai ser bem bacana mesmo. A partir das 6 horas, apareçam lá, eu vou estar lá, o Guilherme vai também, né, Guilherme? Vou, sábado de manhã eu tô saindo daqui e vou pra São Paulo, festa de formatura do meu primo no sábado e domingo Super Bowl. Nossa, eu achei que você vinha do Pau de Arara, do Rio de Janeiro. Traz agasalho, que aqui não é Rio de Janeiro, aqui tá frio, viu? Tá frio, é, mas não, aqui não tá calor também não, cara. Te falar, nossa, que não tá calor aqui. Ô Mancha, mas tá frio de usar blusa na rua mesmo? Tipo, aquele vento... Não. Pra nós aqui de São Paulo, não, mas é... Eu conheço gente do Nordeste que eu vi essa semana aqui que tava com blusa mesmo, porque tava frio pra quem é do Nordeste. Nossa, que sonho, graças a Deus. Bom, enfim, continuando. além disso, além do Super Bowl, espero a presença de todos vocês que estão ouvindo, que são de São Paulo, não tem onde assistir, que nem o Romulo Mendonça. Vai lá com a gente, faz uma reserva antes, o público esperado é quase 400 pessoas, então vai ser bem, bem divertido, bem, bem bacana, espero conhecer todos vocês. E além disso, o que mais que tem pra falar, Rafael? Ah, sim, curtam a nossa página no Facebook, curtam a do Snap também, que é o site do Paulo Mancha. Gosto muito do Snap, acho que o Snap, o 10 Jardas e o The Concussion, pra mim, se destacam aí na cobertura. O Snap faz uma cobertura bem legal com o trabalho do Eduardo Zolin em termos de notícias. Sempre que eu posso, sempre que eu tenho tempo, eu dou uma olhada. Curtam nossa página, curtam a página do Snap, sigam a gente no The Concussion no Twitter. Aliás, Twitter cada vez menos usado, né? Mas, enfim. Mas ainda valioso. Fica aí a dica. LinkedIn a gente não tem. Segunda vez que eu falo isso. Badu também. Nossa, uma vez eu coloquei isso aí no Facebook, eu não sabia o que, que era esse aplicativo maldito aí. É tipo uma galera feia pra cacete, que fica te adicionando. Nossa senhora. É, Badu, o que mais? Bom, todas as redes sociais eu já falei, eu acho. Daqui a pouco eu vou ter que falar do MySpace. É isso, gente. Sexbook. Agora... Sexbook eu não conheço. Nossa, não conheço. Opa, olha. Agora avacalhou, né? Corta também isso aí. Não conhecia o Sexbook. Não sabia o que era isso. Parperfeito.com também. Eu vou criar uma conta agora que eu tô solteiro. Mercado Livre, né? Ah, beleza. Rafael Guimarães, suas considerações finais no nosso querido podcast, que teve aí 2 horas de duração, mas eu arrisco dizer que foi o melhor programa que a gente fez. E aí, ó, eu não só vou chamar o Rômulo Mendonça pra ir no Blue, mas eu vou chamar ele pra fazer um programa aqui, vai ser tipo, cara, vai ser... Nossa, vai ser uma farra. Eu vou comprar um fardo de cerveja pra fazer esse programa, cara, que vai ser uma coisa assim de outro mundo. Rafael, suas considerações finais. Eu quero todo mundo... que tá ouvindo, levanta a mão comigo e vamos lá, galera, todo mundo na onda pro Ravens perder, vai, gente, bota força nisso, pensamento positivo, o Ravens não vai ganhar esse Super Bowl. Quer fazer uma Genkidama contra o Ravens. Genkidama contra o Ravens. Ai. Não, assim, o que eu fala queria falar... sério, pai, para de causar. Tá bom, o que eu queria falar mesmo é que eu ainda tô solteiro. Ele não desiste, cara, é impressionante. Pô, louco. Eu sei que eu tô procurando no lugar errado, né? Porque eu tô procurando, tô falando num podcast de futebol americano que eu quero arrumar mulher. Eu acho que eu vou procurar nesse. Como é que chama aí o. Sexbook, né? Sexbook. Perfeito. Acho que eu vou procurar aí. Eu acho mais fácil do que arrumar por aqui. Mas enfim, eu queria dizer que foi uma honra ter o Paulo Mancha aqui. A gente tá sempre ouvindo ele. Eu acho que. Eu gosto muito do Paulo Antunes e do Everaldo Marques, mas eu acho que esse ano a melhor dupla que eu ouvi debater um jogo foi Paulo Mancha e Rômulo Mendonça. Sem sombra de dúvidas. Foi um jogo espetaculares, piadas espetaculares também no momento mais chato do jogo. O Rômulo solta alguma coisa e o Mancha vai usar ele de escada. Então é uma honra ter você aqui, Paulo. Obrigado por ter vindo, volte sempre. Obrigado, eu agradeço aí, né, e eu agradeço inclusive pelas menções que fizeram quando eu disse num jogo num domingo lá, quando o Jeff Saturday recuperou um fumble, que o pessoal gostou, que eu falei que nunca um Saturday foi tão importante num Sunday. essa eu tava vendo, foi. Foi uma boa sacada. Foi uma boa sacada. Ai, ai, ai, o silêncio constrangedor depois da piada. Ou caiu todo mundo? Não, eu tô aqui. Ah, eu achei que tinha caído todo mundo, falei, cacete. Aqui também. É, então, é exatamente isso que o. Que o Rafael falou. Eu acho que, lógico, o Everaldo e o Paulo estão há bastante tempo, mas essa química que o Romulo e o Paulo fizeram foi. E o Paulo Mancha, no caso, fizeram foi muito bacana e é muito gostoso poder assistir e etc e tal. Rafael, termina aí que eu te interrompi, desculpa. Então, é. Bom, eu acho que basicamente é isso que eu tenho pra falar. É, eu vou aproveitar e vou fazer pela primeira vez, vou usar esse podcast pra uma coisa individual, como procurar namorada não fosse individual pra mim, né? É, eu gostaria que as pessoas ficassem sabendo que existe um time de futebol americano em Votuporanga, certo? Chamado Votuporanga Mohawks, o meu time me pediu pra fazer essa pequena propaganda. Espero que o Anthony não mande eu cortar isso. Pode cortar. Eles estão pagando pra gente, que eu sou mercenário. Ah, é. Mas então, eu tenho um time de futebol americano em Votuporanga, o Votuporanga Mohawks. O time começou não faz nem 4 meses e já tem projeto de escolinha de futebol americano para crianças, ensinar flag. A prefeitura da cidade está apoiando, é uma coisa que eu acho que é única no Brasil, que a prefeitura procurou o time e ofereceu que o time desse essas escolinhas. Então, eu acho que é só para mostrar como o esporte está crescendo no Brasil. Com certeza a ESPN vai ter um recorde de audiência nesse nosso Super Bowl agora. E vai 49ers. Da hora, bacana. Gostei dessa torcida pelo 49ers. É, Guilherme, última vez que eu vou ouvir seu sotaque carioca chato hoje, vai. Infelizmente pra todos. Cara, não é todo carioca que tem sotaque em você, velho. Os caras da novela não, da Globo. Não, claro que não. Ah, mas é tem muito paulista. O dele é sotaque de Ipanema. É de Ipanema. Ah, ok. Quem me dera. A Globo é do Leblon, entendi. Tem uma diferença. Vai, Guilherme, fala logo. Bom, concordando com o que o Rafael disse, uma honra pra gente estar convidado especial, né? Mais especial. E, na verdade, minha consideração final é esperar pra ter um bom jogo, né? Tomara que seja um bom jogo, que né, o fã de esporte, quem vê, quem passe a ver, né, Fel? Pela primeira vez, quem chegue pra ver o Super Bowl pela primeira vez, que assista a um jogo bom pra que mais pessoas conheçam o futebol americano e veja que é um esporte que tem que barrar o preconceito. Que a gente vê muita gente vendo o futebol americano com os olhos preconceituosos. Então, torcer pra ter um bom jogo, que o melhor time vença, pra mim não vai fazer diferença nenhuma. Só quero ter um bom jogo que mais gente passe a assistir o futebol americano. Bom, bacana. Vou passar a palavra então pro Paulo. Antes disso, muito, muito, muito obrigado, Paulo. Você deixou o programa, o programa que eu considero bom, você deixou o programa assim, com excelência fora de série, a sua experiência nos Estados Unidos como comentarista, deixou o programa ainda mais legal. Então, do fundo do coração, muito obrigado. O Paulo foi muito simpático com a gente. Mandei mensagem pra ele, assim, eu tava pensando em fazer uma entrevista com ele, tal, com você, etc, tal. Ele foi super solícito, assim como o Romulo. Então, de verdade, de coração, muito obrigado. Acho que quem ganha não sou eu, não é você, eu acho que são os ouvintes, são os leitores, é o público que gosta de você e quer te conhecer melhor. Ah, eu que agradeço, foi divertido. E é isso aí, eu tô aí de boa, vocês me conhecem, tô no Facebook ali, não tem estrelismo nenhum comigo, pode me chamar que eu participo sempre que der. E o recado é pra galera sintonizar na ESPN no domingão ali, a partir das 8 da noite, cobertura completa lá com o Everaldo, com o Paulo e com o André Kfouri lá de Nova Orleans. Vamos ter aí um Super Bowl extremamente bem transmitido pela ESPN e eu acredito que vamos ter um jogão aí. Para mim, qualquer time que ganhar vai estar bom. Concordo com o Guilherme que assim, o que importa é que seja um grande jogo para que aquelas pessoas que não conhecem ainda bem o esporte e vão ver só o Super Bowl porque ouvem falar que é um grande evento, acabem se apaixonando e se interessando e cada vez mais dando valor a esse esporte que a gente adora e que, na minha opinião, é o esporte mais completo, mais bacana e mais emocionante que existe. É isso aí, galera, muito obrigado e um abraço para todo mundo. Bom, é isso. Vamos terminando então este podcast e provavelmente ele vai ao ar sábado. Hoje é quarta-feira. São 11h30 da noite, a gente ama o futebol americano, por isso que a gente tá aqui. É, eu tenho um artigo para entregar de 40 páginas na sexta-feira à tarde. Não sei quando eu vou fazer, não comecei ainda, vou fazer amanhã. Só que a gente tá aqui porque a gente ama o futebol americano. O Paulo acabou de sair da ESPN, gravou o programa, tá aqui falando de futebol americano mais ainda. A mulher dele deve estar brava esperando ele. Graças a Deus, agora eu estou solteiro, não tenho esse problema mais. É, e o Mancha só vai levar ela no cinema ainda no outro final de semana, então ele tá ferrado. É verdade, é verdade. Não, sabe, Mancha, que a gente tem aqui no site a maldição do The Conclusion. Você entra namorando no site, você começa a escrever tudo, você termina o namoro. Ah, tira e queda. O Rafael, ele entrou no site, deu duas semanas, pá, terminou o namoro. Eu sou o recordista. Você é o recordista. Eu ainda demorei um tempo, o Guilherme é o próximo. Eu sou anti-zica. Ai, ai. Bom, é isso. Acho que esse podcast termina aí a nossa cobertura da NFL em 2012, 2013. Muito obrigado você que escuta a gente. Esse é o quinto programa apenas. A gente começou a gravar em final de dezembro. Este é apenas o quinto programa, mas de coração é muito gostoso poder escrever e poder falar para vocês, ouvintes do The Conclusion, aliás, do The Interception, e leitores do The Conclusion. É muito, muito, muito bacana poder estar com vocês. Eu vou sentir saudade de todos vocês. Tô ficando até emocionado. Vou sentir saudade de vocês nesses meses aí de off-season. Não chora. Não vou chorar. Se arrasta. Chorou, parou, hein? Chorou, parou. É que eu já falei várias vezes que o site é como se fosse um filho pra mim. É um projeto assim, erguido do zero e que dá certo. Agora tá indo pra faculdade, né? É, não, não tá indo pra... Deu 5 mil likes agora. São coisas assim que você fala, meu, tá dando certo, o público gosta. Tirando uns ou outros que falam que o Eagles tá muito baixo, que a gente não sabe nada, que eu sou ditador, tererê. É, que o Saints tinha que estar tá classificado. É. Né? Meu apelido agora é Bantony, que eu dou banho todo mundo. É isso. Muito obrigado de coração a todos vocês. O site é de vocês, de verdade. O site não é meu, o site não é da equipe, o site é de vocês. Vocês fazem o site do jeito que vocês querem. A gente molda o site ao gosto de vocês. Se você pega o site um ano atrás, ele era do meu jeito, vamos dizer assim, entre aspas. Hoje em dia ele é um site completamente diferente e ele faz sucesso, ele é popular graças ao feedback de vocês. Certo, pessoal? Espero todo mundo no Buddies no domingo. Lembrando também que a gente está sorteando uma bola de futebol americano, a gente está divulgando a imagem, é só dar share, like na página do Facebook e da Big Four, que é a loja virtual que vende produtos de futebol americano. Vê lá, corre lá para ganhar a bola, etc e tal, tem essa promoção. E no domingo, como eu disse, estaremos lá presenteando Budweiser de graça. Rafael, Guilherme, Paulo, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado você que escutou a gente durante quase 2 horas, e este é o The Interception, o podcast do The Conclusion.